Projeto X Podcast. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, nós faremos uma gravação completamente diferente, voltada para machos, machos de verdade, que só tem machos aqui no Projeto X. Come on! Essa semana, eu ainda não vou explicar, vou deixar todo mundo se apresentar primeiro, mas nessa semana nós falaremos como são os nossos dias de princeso. Então é isso aí, não esperem muita coisa da nossa equipe maluca. E eu sou o Flávio Kiba. E quando eu vou ao shopping, eu fico escutando Let's go to the mall today. Bom, aqui é o Cabeça e eu já depilei o peito. Essa história é boa. Nossa, velho. Esperava isso não. Caraca, tá pisado esse cast já, velho. Com cera, diga-se de passagem. Ai, ai, ai. Caralho, já pegou pesado logo no começo. Só pra criar o hype, só. Aqui é o Panda e don't touch my hair. Não toca. Filha da puta. Aqui é o Mug e eu já me vesti igual uma garotinha. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Porra, e vocês acharam pesado eu depilar o peito? O Mug é a drag queen e eu... É, mas depois eu quero entender essa história aí. No início, a ideia desse podcast era falar sobre cuidado com o visual, sobre esse tipo de coisa. Então a gente pensou em colocar o nome de Dia de Princesa. Só que, como nossa equipe, só homens quiseram participar desse podcast, a gente decidiu mudar o nome. Então virou Dia de Princeso. Dia de Princesa. E como na nossa equipe aqui só tem homens machos que usam Old Spice, cabras machos de verdade, a gente adaptou um pouquinho e vai falar um pouquinho dessas maluquices pra vocês. Ó, a gente já vai ser atacado pelas feministas só de início, só por causa do Old Spice. Bom, então pra começar eu quero saber de vocês, vamos começar desde já. Cuidados com a pele e com o corpo, eu quero saber o que vocês fazem pra cuidar da pele de vocês. Não, com o corpo é o Panda, né, o marombado da equipe, então, não, por favor. Não, mas eu tô... Como assim? Não. Ai, calma, a gente ainda não chegou na parte de academia, a gente não tá nos músculos ainda, calma. Beleza. Vamos deixar pra mais tarde. Pele e corpo, mas corpo em que sentido, então? Porque pele, eu não tenho... Tipo, a pele que envolve o seu corpo. É, tipo, o que você passa na pele? Quais cremes você passa? Porque eu sei que você passa. Ó, aqui tem unha, por exemplo, entendeu? creminho. Não, eu não chego a usar creminho. Agora eu uso, sim, lenço umedecido pro rosto. Isso daí, velho. Anti-acne. Tanto que geral... Porque o lenço umedecido é muito melhor que o creme. Realmente. É muito mais aceitável, social e hétero. Só que eu tenho uma preferência por um lenço que não tem aqui no Brasil, porque ele é do Japão. Oh, meu Deus! E eu recebia quando minha tia estava no Japão. O problema é que ela trouxe um estoque, só que ela nunca mais foi pro Japão e esse estoque tá acabando. Eu pensei que ela tinha trazido todo o estoque do Japão de lenços umedecidos e pode usar tudo. Não, mas o meu estoque está acabando e eu vou ter que voltar a usar a sepsia, correndo o risco de ficar vesgo, igual o Luan Santana. Cara, eu lembro uma vez a gente comprou lenço umedecido pra tirar a maquiagem da Zumbi Walk, velho. Foi... Não, mas aquele, eu lembro aquele disso é também. Um lenço umedecido de mulher, porque tem o lenço umedecido pra macho. Tem o lenço umedecido pra macho. Conta um pouquinho mais sobre esse lenço. Qual a diferença? Tá, não é tão másculo assim, porque quem faz a propaganda dele é o Luan Santana, mas enfim. Mas aqui no Brasil você tem... Peraí. No verso da embalagem tem assim, contraindicações, você pode ficar vesgo. Oh, mancada com os vesgos. O Mugi começa a usar, pode inverter. Não. Usa de dentro pra fora. Come o creme. Come o creme, mano. Vai que o efeito é o inverso. Bom, cabeça. Não, ah, desculpa, deixa ele contar a história, desculpa. Vamos lá. Tem coisa ainda então, beleza. O lenço umedecido não é só pra deixar o rosto limpo, fresquinho. É também, porque com aquela sensação oleosa no rosto eu acho uma merda. Por isso que eu uso lenço, mas também pra. É, eu uso também por causa do problema com a espinha, né? Que eu tinha até que uma quantidade razoável. Não chegava até a ponto de ter que usar Roactan, né? Mas era... Eu usei. É, então, era bastante... É, quem usa Roactan é agressivo, velho. É agressivo. Mas o meu era só aquela espinha superficial mesmo, mas eu tinha bastante. Então eu passei a usar e a lavar mais o rosto também, né? Então, toda vez, assim, pelo menos 3 ou 4 vezes por dia eu lavo o rosto, vou no banheiro lavar o rosto, e uma vez por dia eu uso lenço umedecido. Eu uma época, eu quase pensei em usar Roactan, velho. Eu era agressivo e esse Júnior, velho. Passa o nome pra mim que eu tô começando a ter problema com espinhas. Não, o Roactan não é só pra quem tá começando a ter problema. O Roactan é agressivo, cara. É, não. É exato. O Roactan não é assim. Apareceu uma espinha, você toma a parada do Roactan. Não, é agressivo. É o bagulho, tipo, explosões nucleares no rosto. Exato. É aquela galera que tem... É aquela espinha profunda, que ela chega e... Não, eu não tinha espinha no rosto, eu tinha um rosto na espinha. É o famoso cara de cocada, né? Exatamente, prestígio. Exatamente. É o famoso choquito que tem a... Não, mas cara, eu era agressivo de espinha, assim, realmente. Não, e não é só no rosto, né, também. Quem tem essa quantidade de acne no no corpo inteiro, nas costas, inclusive. Nossa, as costas, velho, puta que pariu, velho. Então, a galera que tem que usa o Roactan é a galera que tem não só no rosto, né? No corpo também. É, o até dizem, reza a lenda, que, por exemplo, atrizes globais, quando tem que ficar com a pele sequinha, não oleosa, eles tomam, tipo, quase que a mesma fórmula do Roactan, só que um pouco mais, mais leve pra poder ficar... Porque o Roactan, na verdade, ele vai secar a sua pele, né? Porque a espinha, na verdade, ela é oleosidade, blá, blá, blá, então... O Roactan vai secar e por isso que as atrizes globais nunca estão, tipo, com aquela cara engordurada. Tipo, que correu a feira, entendeu? Que a gente tem. Ah, mas aí que tá, eu também nunca tô. Não, mas ia ser um saco se elas fossem gravar e ver o cara com o lencinho umedecido, com essa viadagem. Eu percebi depois que eu comecei a usar óculos, que não tem tanto tempo assim, tem uns meses aí que comecei a usar. Aliás, eu quero fazer histórias de óculos parte 2, pra contar minhas histórias. Olha aí! Mas eu percebi que meu rosto ele é muito oleoso, e antes de eu usar óculos eu não percebia isso. O nariz. Porque aquela, não, mas a paleta do óculos, ela começa a ficar verde. Não é nem isso. Ela desintegra. Não é nem isso, é que eu tô usando óculos, meu óculos ele é meio largo, né? Então eu tô usando óculos e eu começo tipo, a abaixar a cabeça pra ver papel. Ele vai escorregando. Vai, começa a escorregar meu óculos. Não, então, mas aí é um problema dos óculos novos que tem hoje em dia, que eles não têm mais a paleta. Não, mas calma, aí a pior parte é quando, tipo, eu tô andando, tipo, vai, eu peguei o metrô, cheguei no serviço. O caminho que eu chego do metrô até o serviço, eu sou um pouquinho, acho que é normal. Sim, normal. E aí quando eu chego, eu não consigo ficar de óculos, é uma parada bizarra. Porque o óleo que saiu do meu rosto e grudou no óculos... Ele começa a escorregar. Quando ele encosta de novo no meu rosto, começa a me incomodar, entendeu? É uma parada muito do mal. Eu odeio... Eu tô querendo parar de usar óculos só por causa disso. Não pare de usar óculos. Comece a usar lenço umedecido. Lenço umedecido. Vou comprar lenço umedecido. Eu não fiquei vesgo até hoje, então pode Ó, mas é japonês, você mal dá pra ver se você é vesgo ou não, porra. Eu tive, claro, além do problema com espinha, que quando eu tomava Roactan, e aí, assim, a parada do Roactan, você assina um contrato, porque o dermatologista vira, cara, essa é uma parada muito séria, é um remédio que vai te matar. É, então você assina aqui embaixo que se der problema no seu fígado, a culpa não é minha, se você ficar cega, a culpa não é minha, se você não morrer, a culpa não é minha, assina esse compromisso que você não vai engravidar. Conseguiu engravidar. Eu não engravidei durante o uso da medicação, porque falam que até o feto acaba sendo deformado, porque é um remédio muito agressivo. Eu tenho um amigo que ele ficou nervoso. Ele ficava bravo quando ele tomava Rakuten. Tipo, mexia com o humor dele. É, não, tem um amigo também que ficava, tipo, ele ficava nervoso, nervoso, cara. Nervoso, caraca. Às vezes ele. Eu tive um amigo que às vezes ele tava uns ataques nervosos do nada, cara. E a questão de ficar seco é sério, porque eu tenho um amigo que usa também. A boca dela seca todinha, fica com a boca descascando o dia inteiro. O lábio, né? E o nariz dela, ela fala que incomoda. Tipo, chega, tem dias que ela só o nariz chega a sangrar. Porque, quebra todo. Né, o meu lábio cortava de sangrar, assim, de sangrar normal. Você falou e quebra. Até eu lembro, olha aí, essa também vai pro rol, talvez, das cortadas que a gente não possa falar. Mas eu lembro que quando eu fui no dermatologista, ele passou, tipo, uma lista de paradas que eu tinha que comprar, tipo, sei lá, soro pro nariz, colírio, porque às vezes seca o olho, né? Aí ele falou assim, ó, cara, não sei, assim... Eventual, você compra isso aqui também. Aí tinha lá, vaselina. Aí eu falei, pra quê? Aí ele falou, olha, porque tem uma outra região aí que pode ressecar também, né? Se te incomodar... Cara, eu não vou cortar não, na boa. Não, mas isso aí foi o dermatologista que falou, caso, eventualmente, eu sentisse necessidade de, tava lá, entendeu? Tá meio ressecado, tá precisando tomar, uma Activia. Você tá sentindo aquele incômodo, né? O intestino vai funcionar como um reloginho. Mas tirando aí o Rakuten e essas paradas do demônio aí, o que mais vocês fazem aí pra cuidar do corpo? Bem, eu também não fui uma parada agressiva, assim, a usar Rakuten. Mas, assim, cuidado de pele, eu até hoje, desde a minha época de moleque, né? Na verdade, na adolescência, né? Eu usava esse e mais outras paradas. Um que era pra queimar a espinha, cara. Era muito forte aquele negócio também. Era um negócio que você tinha que passar extremamente pouco só em cima da espinha, velho. Era ácido muito... sulfúrico. Era tipo... Era tipo ácido sulfúrico, velho. Era queimava, velho. Queimava. Passa sal, não, passa sal que é tipo lesma, derrete. Agora, o que eu uso até hoje é um Clean Clear, né? Creme hidratante anti-acne. Ah, eu tô ligado qual que é, eu já usei também. Pra cravo. Eu uso, já faz uns 4 anos que eu não uso, eu tenho que usar, inclusive, pra tirar os cravos do nariz, mas eu usava. Aliás, acho que amanhã eu vou fazer uma romaria pra agradecer o fato de eu nunca ter tido problema com acne na vida. Nossa, cara, é pesado. E uma coisa que, tipo, me... remoe muito, sei lá, eu tenho aflição. Eu não sei se vocês já repararam, não sei, vai, vocês repararam isso, mas eu tenho... Se você falar agora, a gente vai reparar pra sempre. O meu nariz, ele é um antro de óleo, velho. Ah, isso daí eu já reparei. Ah, não, a gente já reparou que, na verdade, você é sua, assim, você é brilhante, vamos colocar exato. Dessa forma. Não, mas o nariz especificamente, ele é um antro de óleo. Eu acho que eu consigo me transformar em uma fábrica de óleo pelo nariz. E de vez em sempre eu tô, tipo, limpando, assim, quando dá. É o problema, tipo, na rua não dá pra você ficar fazendo isso toda hora. Mas, assim, direto, e pior que assim, eu limpei agora. 15 minutos, virou um antro de óleo de novo. Então, aí que tá. Eu gosto do lenço umedecido, esse que minha tia me trazia do Japão. Porque eu limpava o rosto e eu ficava 4 horas... Meu rosto também é super oleoso. Eu vou, lavo no banheiro ele com água e sabão normal. 15 minutos depois, óleo. Mas com o lenço, ele ficava umas 4 horas sem seco. Mas reza a lenda, Panda, que você lavar com sabão de coco, sabão por exemplo, o rosto... sabão de lavar roupa. Por exemplo... Só deixa mais oleoso a longo prazo. Teria que ser tipo sabonetes esfoliantes especiais. Então, os sabonetes da marca deixam você vesgo. Ah, é essa que você usa. Você leva pro trabalho, numa necessaire. Não, eu uso Febo mesmo. Febo. Que é gordura. E brilha, é gordura colorida. É gordura extraída do rosto de um senhor de 60 anos. De sabonete. Exatamente, tem cheiro de um senhor. Quem assistiu assistiu o Clube da Luta sabe de onde vem sabe. O sabonete do... Mano, que nojo, velho. Deus, Pai Eterno. Que nojo. Senhores idosos que morreram. Bom, vou fazer uma pergunta meio... capciosa. Meio estranha aqui. Com que frequência vocês costumam cortar as unhas? Do pé. Direto. Não, as unhas... Eu automaticamente, quando corto a da mão, eu corto do pé. Aí eu tenho um problema, porque o do pé eu corto. Ih, caralho. Ah, então. Assim como o Papai Noel. Ho, ho, ho. É, eu tenho essa mania. Ho, ho, ho. É, eu tinha esse problema do panda também. Eu roía, né, as unhas da mão. Mas aí o aparelho... dentário me impede de roer as unhas, então hoje eu sou obrigado. Porque se você roer a unha, você deixa a sua mão em carne viva, né? Não, não chega, o aparelho não deixa a unha chegar no dente, ele cria uma barreira. Entendeu? A não ser que eu deixasse a minha unha no nível, sei lá, o como que é, o Milo de escorpião. Se fosse aquele aí eu conseguiria roer, mas hoje então eu sou obrigado a cortar. Acho nojento aqueles caras que você pega o ônibus e ele tem a unha do mindinho maior. Caraca. Cara. Do dedinho. É. Cara, eu tinha um amigo que deixou isso e falou que era por causa do violão. O caralho. Não fode. Cara, é nojento. Não, é nojento. Compra merda, dá uma palheta. Você pode falar o que quiser. Pode falar que eu vou ser processado, eu acho nojento. Pronto. Não, mas é a unha é uma coisa que eu também tenho um pouco de frisson. Olha aí, vamos usar uma palavra que bate com esse tema, que é o seguinte, eu não gosto de deixar a unha comprida, porque aí você deixa, começa a deixar comprida, aí você mexe numa coisa, já começa a ficar sujo embaixo. É, tem essa, entendeu? Também. É ruim, entendeu? É, esse problema eu não tenho. Não, o meu problema, eu costumo cortar muito a unha, eu tenho até um alicate na minha estante que fica comigo, tipo, o alicate da casa fica comigo. Não, eu uso o Trim. É. Que é aquela parada lá que se você escorregar pro lado, ele arranca seu dedo fora, junto. Não, então, eu deixo o alicate junto comigo, porque como eu toco baixo, então eu uso muito dedo. E aí, com a unha, atrapalha, porque prende na unha. Aí, sim. Aí você acaba cagando toda a música na hora que você tá tocando. Cagando a música e a unha. É, e a unha. Então, como eu acabo cortando a unha muitas vezes por causa disso, porque atrapalha. Mas assim, eu já tinha um complexo com unha desde moleque, então eu sempre cortei muito a unha. É, eu tenho esse problema do cabeça também, que não pode ver a unha grande. Não, não pode. Eu tenho tanto esse problema que eu roo ela. Incomoda. Tá tocando grande. Eu posso aproveitar aqui e deixar um como que eu posso dizer, um adendo. Isso é o seguinte, pessoas, eu tenho um problema que é o seguinte. Fora de casa, eu não acho aceitável as pessoas exporem os seus pés em ambientes tipo sala de aula, ambiente de trabalho... fila do banco, ônibus, entendeu? Cara, não. Sério, é nojento você sair. Você imagina, você falar, cara, vou sair aqui, caminhar até a padaria em São Paulo, de chinelo e voltar. Cara, seu pé cagou. Ele nunca mais vai ser limpo de novo, entendeu? Tá? Ainda mais pegar a merda de um ônibus de chinelo havaiana, entendeu? Ou então o cara que ele resolve, ele acha genial, ele tá na sala de aula... aí ele tá de tênis. Aí ele acha que tem que tirar o tênis na sala de aula. Não! Cara, não! Não, mas calma aí. É, e se eu for aqui até a padaria, eu posso ir de chinelo? De casa até a padaria. É aceitável? Cara, em São Paulo, não. Porra, velho. Não, isso é normal. Se não, cara, seu pé tá cagado. Já era. Aí pegou é infecção. Foda. Botar tênis pra ir pra padaria, seu não, pé velho. Tá cagado. Eu acho que o cabeça tá um pouquinho, tá exagerando um pouquinho. Exato. Pequenas distâncias, eu acho... Não, tá bom. Pequenas distâncias, eu relevo, apesar de não ser o que eu faço. Eu vou botar o tênis. Mas, ok. Não, aí não. Agora, cara, você sai daqui pra ir trabalhar, pra ir pra faculdade. Na empresa, o que mais tem é mulher que tira o sapato e fica descalça na mesa. O que mais tem? Não, não. Não aguenta sapato de salto, arrega e põe aquele baixinho, como é que chama aquela merda? Papete. Bota papete do Seninha. Sapatilha. Sapatilha, exatamente. Não aguenta salto o dia inteiro, não vem com essa não, entendeu? O problema é teu. Ah, cara, que nojo. Que nojo. Aí o maluco tem um encravado, aí fica aquele cheiro, o maluco não lavou, entendeu? O maluco já vem, que o cara sai, sei lá, de Osasco pra ir pra faculdade, que fica no centro, aí ele vem, pega ônibus, aí ele vem com aquela meia fedida, tira o tênis da sala de aula... Não, não, o ventilador só roda aquela merda de cheiro. Caraca, velho, eu acho que o Cabeça, ele teve um trauma muito forte de alguém, velho. Cara. Não, ele já começou o Isso Me Irrita Parte 2, né? Cabeça vai ser odiado pela galera de Osasco e pelos maconheiros que usam sandália de Jesus. Sandália de Jesus. Não, cara, não. Cara, eu também, assim, eu sou muito a favor do tênis, mas tem situações que não dá, tipo. Tá tudo errado. Eu não vou pôr um tênis pra ir na padaria aqui em frente ao meu prédio. Não, eu acho que deveria. E digo mais, eu já fui ao shopping de chinelo. Ah, cara, te condeno. tô te julgando nesse momento. Te julgo, julgado. Nega. Não é porque meu brother que eu vou falar que tá certo, não. Tá errado do mesmo jeito. Pior ainda. Cara instruído, tem curso superior, entendeu? Fui educado, me dá uma dessas. Pelo amor de Deus. É uma pós-graduação, né? Em Nova York, Havaianas é moda, cara. É, foda-se. Se a moda for enfiar o dedo no cu, você vai enfiar o dedo no cu. Você não vê a propaganda da própria Havaianas que os caras entram em restaurante com Havaianas? Ah, então tá bom. Tá certo. É, exatamente. Havaianas todo mundo usa. Bom, vamos mudar de assunto. É, tem a propaganda que tem o Tiririca dentro do armário. Por isso eu botei o Tiririca dentro do meu armário. É isso que você tá querendo me dizer. Não fode. Eu quero que vocês definam o desodorante com uma palavra pra começar. Essencial, filho da puta! Exatamente! Por favor, eu vou usar a palavra de pano, por favor. Por favor. Eu vou contar um segredo. Eu vou contar, na verdade, um segredo pros nossos ouvintes. Talvez alguns não estejam familiarizados com isso. E talvez seja um choque. Seja um choque pra outros. É o seguinte, galera, todos nós aqui tomamos banho uma vez por dia e usamos desodorante. Pelo menos uma vez por dia. É, eu tomo dois às vezes. Tá? Eu falo que pra mim é pelo menos duas, não, velho. Não. Duas vezes agora é polêmico. Duas vezes agora o Alckmin vai bater na sua porta e falar, você tá de sacanagem. É, pra quem não é de São Paulo e tá ouvindo a gente é a maior parte do Projeto X daqui de São Paulo, então a gente aqui só toma um banho por dia porque a água tá faltando. É, exato. E a gente divide com o vizinho, chama o vizinho, toma banho junto. Tá, não, sacanagem. Não. É. Tá banho com o irmão, com a mãe, com o pai. Tudo... A família inteira, né? Marca as 8 de tomar banho. Cadê aqueles banhos públicos que tem no Japão, porra? Aquilo deve ser uma coisa muito saudável. Os médicos devem adorar. Vocês estão sendo muito princesa, Mas, cara, sério, tem que usar a porra do desodorante, por favor. E não é assim você virar e falar assim, joguei um Axe. Não, cara, antitranspirante. Ninguém quer ver a merda da sua pizza gigante que vai até o umbigo. Cara, tem uns que são agressive. Cara, não é caro você comprar um antitranspirante. Não, sério, ó, eu uso desodorante, assim, eu uso antitranspirante, desodorante e tal. Mas, assim, o problema da pizza é uma parada que a pessoa não pode controlar, velho. Por mais que ela queira. Não, mas você pode tentar evitar isso ao máximo. Não, depende. Você pode diminuir o tamanho da pizza, pô. Não, você pode diminuir o tamanho da pizza, mas tipo, você sempre vai ter. O que você pode diminuir é o cheiro dela. O cheiro dela dá pra controlar. Não, cara, raspa o sovaco, bota antitranspirante, queima. Dica pra quem tem pizza, usa preto, só. Queima a célula, entendeu? Bota no fogão. Só usa, dica essencial pra quem tem pizza, usa preto, pronto. Verão 45 graus na sombra, usa preto, vai lá. Preto, É melhor ainda, porque se você suar nos 42 graus, o preto não vai aparecer nem o suor. Mas não deixa desodorante, por favor. Exato. E é aquela coisa, se for suar muito, o melhor é ir com a camiseta inteira molhada, que daí não chama atenção. Exatamente. Seguinte, ó. Não, seguinte, você não quer ter. Eu vou dar a dica, ó. Para a sua transpirar, tipo, transpirar debaixo do braço. Eu, ao menos, eu posso suar quanto que for na cara, mas debaixo. Você usa um absorvente embaixo do braço, né? Bota lá o absorvente. É talco. Não, chama Rexona Clinical. É tipo, na verdade, você não vai achar isso na parte de desodorante. Você vai achar, tipo, na farmácia como coisa, tipo, medicinal, entendeu? Mas é o quê? Um algodão? É o quê? Não, é tipo um creme mesmo. É tipo de desodorante Rolon, que tem um creme. É tipo rolon, mas não é, porque é diferente. É tipo um creme. Mas você tem que usar o desodorante normal junto? Passa isso debaixo do braço que não faz pizza, velho. Aprendi. E eu vou dar uma dica. Se você fala, não, cara, mas eu pego 8 metrôs, 2 trens, balsa, não tem como não suar. Então faz assim, uma coisa. Você sai com um carro. Uma... É, pode ser. É um excelente... Olha a polêmica, é ótimo polêmica de novo. É, carro não pode em São Paulo, agora é bicicleta. Agora é bicicleta. Mas então, pensa no seguinte, você vai da sua casa ao trabalho. A gente espera que você chegue no trabalho com o mínimo de uma aparência apresentável. Então você sai de casa com uma camiseta, leva outra na merda da bolsa e troca quando chega no trabalho. Entendeu? Não chega suada, é abraça a menina da recepção, dá um beijo à secretária. Entendeu? Não é assim. Que nojo, velho. Não, e outra. O desodorante não é uma parada que é gigante, você não pode carregar, cara. Exato. É, exatamente. Não é uma vez por dia também. Passou de manhã, só 24 horas depois. É remédio, né? Não. Eu sempre tenho dois. Eu tenho um na mochila, um... Aliás, três. Um em casa, um na mochila, um no trabalho. Não, correto. Sempre. Porque... Inclusive, uma vez até não consegui entrar no banco por causa do desodorante. Apitou. por mais que as propagandas garantam, não existe desodorante que dure mais de 12 horas. Quiçá as que duram 12 horas. Desodorante de 48 horas. Não, cara, 48 horas você não fode. Você tomou banho e saiu aquela merda. Exato. Mas ele tá pensando em 48 horas sem tomar banho. O que não vai demorar a acontecer aqui em São Paulo, você fica esperto. Não, o que não vai demorar não, o que já acontece se você pega metrô. É, porque tem gente que não toma. Gente... Toma banho a cada 48 horas, porra. Olha, não, tem uma galera ali que às vezes chega na quinta-feira, eu acho que o banho foi só no sábado, cara. Não, é pior... Cara, uma vez, eu sei que eu vou ser processado. Não, eu vou ser processado por isso, mas uma vez eu peguei um metrô de manhã, e tipo assim, eu sou um cara que me arrumo de manhã, eu gosto de parecer bem vestido, pelo menos, né? Parecer. Aí eu peguei o metrô, tava cheio, e aí tipo, parou uma do meu lado. Até aí, tudo bem. O problema é que ela tava suando. Lava. E aí, lotado, ela não sua ela, ela sua em você. Soa por você. É, não, tava calor, tava cheio. E aí, tipo, o que eu fiz? Eu dobro a manga da minha camisa até a metade, pra ficar pelo menos parte do braço. Ah, eu faço isso também. Sim. E aí eu tava segurando a mochila, então eu não podia levantar o braço. O que aconteceu? Ela encostou as costas dela no meu braço. Nossa! Cara, yeah. Eu quase vomitei dentro do metrô. Você sabe que só tem uma solução pra isso, né? Torniquete e corta o braço fora. Cara, se você não salva mais. Cara, se você não quiser ser tão radical, tem um lenço umedecido. Lenço umedecido. Eu vou colocar no destaque panda e os lenços umedecidos. Lenço umedecido tem tipo. É que nem elástico, né? Tem mil e uma utilidades. Ele é tão essencial quanto a toalha, cara. Eu vou comprar uma caixa de lenços umedecidos amanhã. Eu vou colocar aqui no meu lembrete. Pra não esquecer. Não, cara, não dá. Na boa. Tem limite pra tudo, cara. Tudo. mas vocês já passaram por alguma situação complicada por falta de desodorante ou por causa dele? Ah, eu me sinto desconfortável. Quando eu esqueço, eu vejo que eu tô precisando, eu me sinto extremamente desconfortável, velho. É, sabe, assim, às vezes não é nem o cheiro, mas você sente que já deu aquela... Passou um dia do prazo de validade, sabe? Um segundinho. Você passou ele de manhã, à tarde não deu tempo, tá meio corrido. Aí você fica com aquele cotovelo grudado na cintura. Pra você não levantar o braço. Você junta os dois cotovelos na barriga e vai. Andando. Exatamente, porque... Não, cara, eu sou assim, se eu sentir que tá fora do prazo de validade, eu não levanto mais o braço naquele dia. Tá certo. Eu vou pegar o ônibus, se eu ficar em pé, eu vou ficar, tipo, chacoalhando, mas eu não vou levantar o braço. Eu fico mais ou menos assim também. Eu, por sorte, nunca tive esse problema, porque eu realmente levo desodorante a sério. Cara. Não, mas às vezes pode acontecer uma situação na vida. Não, mas às vezes... Às vezes. Não, sim, é que eu cuidei demais até pra não acontecer, então eu não sofri desse problema, mas eu sei que pode acontecer. Inclusive, eu vou fazer uma viagem por esses dias aí, eu vou levar dois. Sim, só por segurança. E o lenço umedecido. Agora o lenço umedecido, porque vai estar calor, vai estar calor. Desodorante deveria, eu acho que assim, o governo às vezes ele entrega camisinha no carnaval, entrega merda de desodorante, sachê de cheiro, sabe? Não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não. Ah, o desodorante tem que estar na cesta básica, velho. Não é na básica. Eu digo isso há tempos, cara. Há tempos. Sabe, às vezes o governo. Não é nem desodorante, mas sabe aquele negócio de carro? Que você pendura no espelho do carro? Pra... pendura na. Amarra no pelo da axila, né, velho? Isso, exatamente. Amarra na mochila, amarra no pescoço, faz um colar. Colar de desodorante, é. Exato. Cara. Por favor. Aliás, a gente entrou num tópico interessante aqui ainda dentro dos desodorantes. Eu acredito que aqui ninguém tenha, porque a gente pode ser princesos e vaidosos, mas acho que aqui ninguém tem axila raspada. Não. Não, não. Eu aparo em alguma, sei lá, cada 6 meses, mas raspado não. Eu não. Então, sim, aparar inclusive em qualquer lugar. É uma boa. Mas... É. Não, porque tem homens que realmente se incomodam com. Tiram porque se incomodam. Eu não tenho problema com ela. Eu gosto da minha, inclusive. É, então, eu não tenho problema com homens que raspam a axila, mas eu não. Eu particularmente não rasparia. Mas eu vejo como realmente um método que deve surtir efeito para efeitos de suor e cheiro. Sim, sim. Eu. Dizem que não faz a menor diferença. Talvez, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa polêmica. Talvez um dia. O Panda e seus desejos mais secretos, ó. Vai, Panda. Meu Deus! Fer! Mas esse dia ainda não chegou. Então eu ainda tô com o meu conservado aqui. O Panda ele vai tomar banho, ele se olha no espelho, ele fica olhando, analisando. E se ela não existisse? Se ela não existisse, como seria? Rico, eu levanto o braço, admiro. É, não, porque eu realmente não me incomodo, mas tem gente que fala que se incomoda, não gosta, roçando, sei lá, prefere tudo lisinho. Eu não me incomodo. Não, eu realmente não me incomodo, até porque eu nunca zerei, vamos colocar assim. Não posso dizer que é ruim, que é bom, mas assim, o ruim é realmente quando você acaba de aparar ele, que ele ainda tá meio rebelde, ele ainda tem pontas. Então ele começa a te pinicar, te coçar, entendeu? Aí à medida que ele vai acalmando e que ele vai pegando realmente o contorno da sua axila, ele realmente para de incomodar do ponto de vista de sentir. Inclusive, lava com shampoo. Justo. Acho válido. Não, tá certo. Justo. Acho válido. Sabonete também. Ou shampoo, né? Claro. É, não, eu lavo com sabonete, eu acho que eu não sou tão... Eu acho que eu sou menos princesa do que o Panda. O Panda é que devia tá hosteando esse podcast. Não, depois da mil e uma utilidade do lencinho umedecido, velho, eu não tenho mais o que falar. O mais legal é que o lenço umedecido do Japão chama Gatsby, velho. Igual... O grande Gatsby. Igual o Gatsby. O grande Gatsby. Entendi. É igualzinho, velho, é a mesma coisa. Escreve do mesmo jeito. Entendi. Mas eu acho que realmente, assim, a axila é um ponto que você tem que tomar cuidado com ela, entendeu? Apesar de você não dar valor nenhum pra ela, que realmente ela não tem função nenhuma. De algo importante. Ela é uma consequência da forma como o seu corpo foi feito. Mas, por exemplo, se você não tem braço, não tem axila, ok. Mas você tem que tomar cuidado, cara, porque principalmente lá é onde tá o grande cheiro, o grande problema do metrô, entendeu? É isso. Às vezes, cara, já aconteceu de eu pegar 3 estações, cara, eu chegar pós-banho e sair me sentindo sujo, entendeu? Sair do metrô sentindo, cara, eu preciso de outro banho, porque... Cara, o dia que eu fui na Casa Nova do Panda... Que eu tava conversando com o Cabeça via WhatsApp, eu fiquei esperando, acho que 3 ou 4 metrôs pra vir um com ar-condicionado. Não, cara, isso é essencial. Porque eu falei, eu não vou, tava um calor infernal na cidade, eu falei, eu não vou ficar suado, não vou, assim, eu defini. Eu cheguei atrasado, mas eu cheguei seco. Entendeu? Não, mas isso é realmente uma coisa que princesos fazem, né? A gente busca... Eu faço isso direto, eu chego atrasado no serviço... Pra não pegar o metrô velho. Ah, não, cara. O metrô velho é sacanagem. Além de tudo, a janelinha não abre, aí não entra vento. Entendeu? Aí é quente. Ah, cara, que merda. Não você dá. Entra no metrô velho, além de atravessar aquela barreira de calor que tem, você entra a barreira do odor também, né, velho? Eu faço o possível. Durante o dia, assim, quando eu tô trabalhando, eu faço o possível pra não suar. O que eu puder fazer pra não suar, eu vou fazer. Andar o menos possível no almoço. Sabe aquela história? Aquela história que é o seguinte, você não pode ligar um ar-condicionado com uma janela aberta, porque senão você vai estar tentando refrescar o mundo. Não tem essa história? Quando você entra perfumado no metrô, você está tentando perfumar o mundo. O mundo. Por isso que não dá certo. Não dá, não dá. Porque o mundo é muito mais mal cheiroso do que você. Vamos falar de banho agora. A gente já começou, vamos entrar no assunto banho. Com qual frequência? A gente já falou, né, que todo mundo toma banho pelo menos uma vez por dia, né? Mas vocês têm alguma história legal de banho? Ou de falta de banho? Cara, deixa eu pensar. Eu precisar tomar um eu banho... Eu canto no banho. Eu canto no banho, não, cara. Não é bem isso, não é aí que a gente queria chegar, eu acho. Não, mas pode ser, porque a gente tá falando de princesas e princesas. Você é diva no banho, Mug? É isso que você quer dizer? Eu sou meio diva no banho. O que, que você canta no banho, Mug? Ah, geralmente japonesices e afins. Let it go! Quem mais canta no banho? Geralmente japoneses. Não, eu acho que é o seguinte, eu tenho, na verdade, uma teoria, eu acho que assim, o banho, ele é o momento único do ser humano, e que de forma alguma ele deveria ser interrompido, entendeu? Assim como a utilização do vaso sanitário para sua mais nobre função, o banho é um momento de paz, onde você reflete, onde você relaxa. Entendeu? Por isso que assim, eu gosto. Só não reflita muito pra não gastar muita água. Tá? Não, é isso que eu ia falar. O Alckmin vai achar ruim, mas assim, cara, um banho demorado, ele faz bem pro ser humano. Entendeu? Você precisa, cara, o banho, eu não entendo essa de vou tomar uma ducha. Que o cara abre a água, dá umas batidas no corpo, entendeu? Fecha a água e se seca. Não, cara, o banho tem que ser completo. Sabonete, shampoo, não sei o que, entendeu? Caraca, o cabeça deve tomar banho, tipo a propaganda do shampoo El Seve lá. Do Monange, lembra a propaganda do Monange da Xuxa? É mais ou menos aquela parada. é uma banheira de espumas. Ei. Eu ia falar Monange, mas eu achei pesado. Eu fui pro Elseve. Ah, agora você achou pesado. Até agora tava tranquilo, Cash. Ó, uma coisa de banho que eu tenho que falar que, assim, eu sou compulsivo no banho quando eu vou pra Espírito Santo, que lá é um calor desgraçado. Aí geralmente a gente fica, tipo, numa casa de condomíniozinho, né? Ah, lá tem água, lá pode. É, lá é praia. Meu, eu tomo banho lá, eu acho que a cada 30 minutos, velho. Não, mas não é banho. Tá debaixo da água, ficar um tempinho lá, tipo, e sair, entendeu? Seria coisa da ducha. Mas é que lá é o calor realmente é muito forte, velho. É, assim como a maioria dos lugares litorâneos, né? Não, quando eu ia pra praia, eu também tomava muito banho, porque é muito estranho a sensação. Ah, o problema da merda da praia é que tudo suja, tudo tem areia na merda da cidade. O problema da praia é que você toma banho, quando você sai do banho, você já está todo suado. E cagado de areia, porque a sua casa tá cagada de areia. Sentou no sofá e se cagou de areia. Aí tem que ir lá tomar banho. Você ficou parado e você se cagou de areia, porque a brisa traz areia, né? Exatamente. Você abre o chuveiro, cai areia. Cacete, praia é o inferno por causa disso, cara. Não dá. Cara. É, fora a areia que você traz no rabo junto quando você volta da praia. Exatamente, olha aí, vai ter que dar uma bipada, mas tá bom. Você levanta do banco do carro, tá cheio de areia. Areia, o carro tá cagado de areia. Você vai achar areia daquela praia 6 meses do seu carro depois. Exato, é o que eu ia falar, você volta da praia, aquela calça que você não tirou da mala, tem areia no bolso. Tem areia, você deixou a calça aqui, tá com areia. Entendeu? Você vai bater aquela calça, vai mandar lavar, não vai sair areia nunca. É, pelo menos tudo que você trouxe da praia, pelo menos uns 6 meses depois, ele ainda tá com areia. Exatamente. É um inferno. Areia everywhere. Mas na praia eu não tomo tanto. Eu não tomava tanto banho. É que faz muito tempo que eu não vou pra praia também. Eu ia mais quando era criança. E deve ser por isso, justamente. Quando era criança, eu não tomava muito banho porque eu tava, tipo, na praia o dia inteiro, praticamente. Acordava, tomava café. Ia pra praia. A pele do panda parecia a pele do idoso, né, velho? É. O panda, ele ficava naquele estado enrugado pra sempre. Não, eu não tava necessariamente na água, né, porra. A maioria das vezes eu tava na pedra caçando caranguejo, mas enfim. Mas então, agora eu acho assim, essa é outra coisa também que não faz sentido, principalmente se você for um princeso, que é o seguinte, cara, não tem por que você, depois de ter noção, estudar, entender como funciona o mundo, ir à praia e ficar na praia. Não faz sentido. Porque assim, o que é a praia? É um lugar que você vai pra ficar sujo e se manter sujo. Você vai tomar sol, você vai suar. E beber cerveja. E beber cerveja. E você vai ficar... Cara, você toma cerveja em casa, no boteco, na cadeia tem cerveja. não precisa ir pra praia pra tomar cerveja. Não, mas hoje, por exemplo, eu prefiro... ir pra uma casa de campo ou num sítio do que na praia. Porque pra quê? A pessoa, eu vou tomar sol. Cara, você vai se cagar de suor. Entendeu? Pra tomar sol. Aí você não, vai... Não, não, não. Fora queimadura de terceiro grau, né, velho? Porque o filho da puta não passou o protetor. É, exatamente. Aí você vai passar o quê? Você vai passar... Aí você vai passar aquele óleo de bronzear, que na verdade é óleo de cozinha que você tá passando. Exato, exatamente. Óleo de cozinha. Entendeu? Pra aquela que frita o bacon, quando é descartada, vira óleo de bronzear. Não é, e não é nem de canola, é de soja mesmo. De soja, é, exatamente. Tá passando banha pra ficar douradinho. Banha de bacon, né? Banha de porco. Não, cara, não faz sentido. Não, eu vou falar, eu sou meio... Eu sempre tive um espírito muito de criança, então eu gosto de ir pra praia, eu gosto de entrar na água e, tipo, mergulhar e ficar pela água. Não tem, cara, não tem a menor graça. Ah, é, pra mim tem. A água do mar toda cagada, mijada, que tá todo mundo usando, entendeu? Cheia de alga, areia. Não, nessa eu tô com o Mug porque eu também gosto, mas é como eu disse, eu ainda gosto de praia, mas hoje eu prefiro uma casa de um sítio, que também é uma merda, você vai ficar sujo, cagado de barro, de grama, mas eu prefiro. Exatamente. É por isso que eu falo, cara, existe um momento em que nós, seres humanos, entendemos que o melhor é o concreto. Sim, sim, sim, sim. Por pior que seja... O concreto, ele é evolução, entendeu? I love o quebrado, I love o quebrado. Exatamente. Já que a gente já falou de banho desodorante da pele e do corpo, vamos falar de barba agora. Barba, cabelo e bigode. Ah, cara. Cara. Vocês gostam de barba? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu queria ter mais. Eu tenho aquela barba de gordo falhada, sabe? Toda falhada. Dura e cheia. Ao menos você tem alguma coisa. Eu tenho tipo um negócio de bode. Né? É dura, dura de nascer e cheia de falha. A minha barba, ela é o famoso, assim, pelo menos na minha região, no bairro onde eu moro. É o famoso conhecido como bigodinho de motoboy. Ah, cara, é mesmo, pelo menos... é mesmo. Porque eu só tenho bigode e um pouquinho de barba dos lados, mas fica uma merda. Pelo menos você tem bigodinho de motoboy. Eu tenho bigode chinês, que é aquele bigode fininho. Bigode de motoboy. É um problema grave, porque assim, meu sonho era ter a barba cheia, deixar a barba, eu sempre quis. E assim... Quando você tem uma barba bonita, você pode trabalhar mesmo de social com a barba, que não dá problema. Pode. Exato. Agora, o meu caso, com a minha barba falhada, saio 5h30 da tarde, cansado, sabe? Cabisbaixo, cansado, parece um mendigo. Olha, se o Kiba chegasse de bigodinho pra mim na empresa, eu mandava pegar uns papéis e falava, você pode entregar isso lá, não sei na onde, pra mim? Por favor. É foda. E aí eu acabo tendo que fazer, só que mesmo assim eu sou meio preguiçoso, então eu faço uma, duas vezes na semana, assim, fácil. Deveria fazer todo dia, mas não consigo. Ah, então, eu tenho um problema que eu queria ter a barba cheia, barba completa, sem falha. Então você continua acreditando, né, que vai crescer. Eu continuo acreditando que vai crescer. Apesar de já estar com 24 anos. Aí você faz todo dia. Não, eu não faço todo dia, aí que tá. Ele não faz todo dia justamente porque ele quer que cresça, entendeu? Tipo, vai, agora vai. Vai completando. Agora vai. Ó, tá nascendo um pelinho. Sabe o cara que é calvo em cima e ele deixa crescer o cabelo nos lados pra empurrar por cima da calvície? Eu tento fazer isso com a barba. Eu deixo a barba crescer e tento cobrir a parte falhada. Começa a jogar pros lados. Exato, a barba grande eu começo a jogar onde tá falhada. Porque eu queria ter uma barba. E agora eu tô voltando a engordar. E a barba é um bom subterfúgio pra você cobrir o papo. A gordura, o papo. Exatamente. Exatamente, o papo. Hoje eu tô com a barba falhada, mas eu deixo ela grande, mesmo falhada, pra esconder um pouco o papo. Mas antes, quando eu já... Dica, Mug, deixa a barba crescer. Mas a minha não cresce, velho. A minha não cresce, o que você quer que eu faça? Quando eu tava um pouco mais magro, que eu já tava sem o papo, ou eu usava a barba falhada, ou eu usava sabe aquela barbinha de pagodeiro? Fininha. Ah, barbinha de pagodeiro. É da hora, velho. Não é. Só com cavanhaque grosso, mas o resto fininho. Sabe aquele filetinho? Ou eu usava essa barba, que aí era uma barba... É uma barba tipo a que o Djalma usa, aí você tá falando? E exatamente, a barba do Djalma. Eu já falei... Olha os segredos sendo revelados aqui nesse podcast. Eu já falei na cara dele que a barba dele é de pagodeiro. Mas mesmo assim eu usei por um tempo, porque aquela barba, ela não precisa ter... É onde você faz a barba, né? Que você deixa aquela a linhazinha só. Onde tá a falha da minha barba é onde geralmente não, você não deixa nada. Então dá pra fazer esse tipo de barba. Agora a barba cheia que eu quero, não consigo fazer. E o bigode nunca, né? Nunca uso bigode, porque o bigode... A minha barba me deixa triste porque, assim, eu adoro tirar selfie. E a minha barba não me permite fazer selfies legais. Então, se você entra no meu Instagram, quase não tem foto minha lá, porque não rola. Olha... Funciona. Então, o bigode eu faço, tipo, a cada 2 dias, porque por causa do bigode chinês. Inclusive, eu tô há 2 dias sem fazer, eu vou mandar uma foto de como tá meu bigode, né? No meu caso, eu não tenho, tipo, praticamente nada de bigode. Ele cresce mais perto, tipo, ele não cresce no meio, ele cresce, tipo, nos lados, tipo, meio também de chinês. Mas ele quase não cresce, não dá pra ver. Só que bosta de bigode. Pelo menos eu tenho bigode inteiro. É uma merda, mas é inteiro. Aí, fora isso, eu não tenho barba, eu tenho cavanhaque, apenas. Entendeu? E ele demora um ano pra crescer também. Aí, tipo, quando cresce, eu faço, tipo, eu pego a gilete e faço fipt, cortou, acabou. Além de barba, cortar o cabelo, com que frequência vocês cortam o cabelo? Ah, isso é muito importante. Cara, eu não gosto de passar de 3 semanas, assim. Eu já me sinto mal com mais de 3 semanas. Então, eu me sinto mal também quando eu vejo, tipo, aquele cavanhaque feio de bode em mim. Só que eu sou preguiçoso pra caralho, velho, nesse quesito. Aí, tipo, eu vou deixando. Aí até quando eu vejo, ah, tá muito zoado aí, ó. Então, aí, bom, já que você entrou no fator cabelo, aí entra na minha vaidade máxima de princesa, que é o cabelo. Você perguntou a frequência? Depende do penteado. Depende do penteado. Ah, é verdade. É verdade. É uma excelente resposta. Depende da sua proposta de penteado, é verdade. Exatamente. Não, eu não consigo. Assim, meu cabelo, ele não faz penteado nenhum. É sempre o mesmo corte. E ponto. Assim, eu já tentei, eu já quis e não rolou. Então eu desisti. Kiba, eu te entendo. É dois dos lados e deixa um dedo da tesoura em cima. Pronto. É só isso. Então, é por isso que eu falei. É por isso que eu falei esses dias, inclusive. Sim, eu vou cortar o cabelo no cabeleleiro. Cabeleleiro. Lelelelere. Que? É tipo arararag. Eu não corto o cabelo no barbeiro, porque se eu pedir um penteado diferente, vai dar um tapa na cara e... Mandar virar macho. E raspar minha cabeça. Ele vai dar o um tapa na sua cara e virar e falar assim, qual a máquina que vai passar isso tudo aí? Exatamente, exatamente. Nessa viadagem toda aí. Eu passo em cabeleireiro, mas, tipo, é porque, tipo, é cabeleireiro de família há 1000 anos, entendeu? Mas, enfim, e assim... Eu é porque eu sou fresco mesmo. Não, e eu, quando chego, eu falo, seguinte, só dois passam em toda a cabeça e acabou. Mas então, aí existe uma diferença. Existe esse cabelo, que é o cabelo que eu tenho também, o Mugi tem o que bater, é o cabelo que, infelizmente, você não tem pra onde ir. Porque se qualquer coisa que você deixar fazer vai ficar ridículo, entendeu? É o cabelo que não funciona. Não é funciona. O cabelo errado. É o que eu digo, a minha família, ela é toda errada. Na verdade, eu não consegui puxar nada de bom. Cara, até o meu afilhado, meu sobrinho, se lascou. Porque a minha cunhada tem o cabelo mais liso do mundo. Adivinha com o cabelo de quem que ele nasceu? Com o da minha família. Mas é o ruim. Com o da minha família. Ah, mas é claro. Ficou aquela merda, entendeu? Ficou aquela merda. É foda. É assim, o Panda falou uma coisa que é interessante, que eu acho que mais importante de como cortar é onde cortar. Hoje, você tem 3 opções pra cortar cabelo. Ou você vai numa barbearia, que aí é realmente, eu acho que é a experiência que eu tenho, que assim, você vai chegar em um lugar... Basicamente, é a experiência mais máscula que eu já tive na vida. Exatamente. Foi a barbearia, foi. É foda. É revista de mulher pelada... Televisão passando futebol. Mas é o quê? É você vai chegar, você vai sentar numa cadeira, o cara só vai apontar pra você, você vai sentar, ele vai falar, e aí? Você fala, dois. Máquina 2. Aí o cara vai virar pra você e falar assim, e o Coringão? Tá mal, tá foda. E o Parmeira? É isso. Essa é a experiência. Pega essa revista da Nilvistelma aí pra você dar uma olhada. Isso, exatamente. Ou então, às vezes, você tem uma revista, sei lá, de carro. No máximo, uma Veja. Uma Grazi Massafera. Dependendo aí. Uma parada mais assim. Essa é a experiência 100% máscula que você tem. Ao outro extremo, seria realmente um salão 100% feminino. Que eu acredito que nenhum de nós aqui vá num salão 100% feminino. É, realmente, não. Inclusive, ele cortava o meu cabelo só na navalha. sem usar qualquer outro... Corta o cabelo e pica. Qualquer, corta na frente e pica atrás. E fica atrás. Bom, mas então, aí você tem essa outra ponto que é o salão de beleza, que não vale a pena a gente abordar, porque nós não vamos lá, não tem aquelas cabines com mulheres que bota aquela... Não, mas eu já fui muito salão de beleza. Ih! O problema do salão de beleza, aqui no bairro não tem barbearia, não tem. Só tem lá no centro, tal, perto do meu trabalho. Não, mas você não frequentou esse que o cabeça não, tá falando. Não, eu tô falando daquele total... Mas calma, total... Deixa eu terminar. O salão de beleza, ele basicamente serve pra você saber da vida do bairro. Sim. Porque lá rola de tudo. As mulheres falam de... Tem a filha da puta fazendo a unha da outra mulher lá, que sabe de tudo. A cabeleireira que tá lá fazendo chapinha naquele cabelo ruim que não vai ficar bom, sabe de tudo. Passando aquele papel laminado, que ela... Fica aquele cheiro de química, sabe, no salão. Aquilo não dá certo. Aquilo não é legal. Aquele cheiro de formol. Cheiro de formol. Não, então, esse é a outra ponta. Aí você tem... O meio disso, o limbo, que é a maior armadilha que existe, que é o salão unissex. O que é o salão unissex? Você chega lá, você vai ser atendido por um homem, aparentemente comum, você vai olhar pra lá, ele é um ambiente médio, não é um ambiente nem com revista de mulher pelada e nem com, sei lá, posters de Backstreet Boys na parede. Então você acha que você tá bem. Aí você vai sentar, você vai pagar. Tipo da porra de cabeça, velho. Vai, continua. Aí você vai. Calma. Aí você vai, o preço é um preço entre os dois, porque a barbearia normalmente é mais barato, o salão de beleza é tipo R$800. Você tá pagando um valor mediano. Aí você vai sentar na cadeira. A hora que você senta na cadeira, você baixa suas defesas e falou: cara, tô bem, tá tranquilo. E aí que é a hora que você vai tomar a virada. Porque o cara, a hora que aquele barbeiro passa. O cabeleireiro. Ele passar aquele avental em volta do seu pescoço, automaticamente vai começar a tocar a música, tipo... Girls, just wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. E aquele cabeleireiro vai se mostrar um dançarino, entendeu? E ele vai falar, E cara, e você tá naquele meio, e ele vai puxar assuntos com você, desde o futebol até a novela das oito, entendeu? E aí você não sabe pra onde você vai, porque você tá... Quando você não tá durante a semana cortando o cabelo, e o cara não tá assistindo o Balanço Geral, que é muito pior. entendeu? E aí entra a amiga, e ele, amiga, senta que seu horário tá marcado, o cara faz os dois. Então você tá num ambiente que você, tipo a faixa de Gaza, pode vir qualquer coisa, entendeu? Exatamente, pode vir qualquer coisa, mas aí que tá... Eu, pelo menos, eu tive a sorte de pegar lugares que foram são bons. Inclusive, no último, eles não usam aquele aventalzinho. Eles têm um kimono. Ah, não, mas aí do Panda, você já percebe que tudo do Panda é diferente, né? Você veste o kimono... Não, aí ele já tá chegando no salão de beleza. Ele lava depois o cabelo, seca, faz a unha. Não, mas pera, o barbeiro também lava o cabelo. O barbeiro também lava o cabelo, cara. Não, ele te pergunta se você lava. Sim, eu falo que sim. Mas é óbvio que você vê que não. Não, não, não, não, não, não. Você tem que entender que assim, quando ele pergunta o lava, é tipo o seu teste final. Ele não tem nenhuma máquina de lavar o cabelo. Claro que tem, porra. Ele só vira pra não, você. Não, não, não, e não, fala. Não, não, não. Você tá errado. No que eu vou, tem. Ah. No que eu vou, tem. E no que eu vou, tem. E você lava? Eu lavo! Claro que eu lavo! Porra! Tá errado aí, errou, falhou! Que adianta você falar de futebol, ver revista de mulher pelada, pedir pra cortar na 2 e lavar o cabelo? É. Aí você errou, botou tudo a perder. Não, mas a TV tá no SPN e a Grazi Massafera tá ali embaixo no negócio. Mas aí você lavou o cabelo no cara, é um cara massageando seu couro cabeludo. Com água quente, não é, tá errado já. Cara, é shampoo, é uma parada profissional, cabelo. Tem que ter, assim, tem que ter. E outra, quando eu vou cortar o cabelo, nem... Não, você vai, quando você termina de lavar, de cortar o cabelo, se você realmente, você tá nessa vibe, você tem que voltar pra casa e lavar com sabão de coco. Cara, eu tô de falando, coco. Tipo, a faculdade, você vai pra faculdade com cabeça toda suja. Não dá. Não, não, não, não. Mas aí que tá o seu erro. Você tem que se programar pra conseguir cortar o cabelo e tomar banho em seguida. Porque você fica todo cagado de cabelo. É tipo areia da praia. Você vai tirar cabelo daquela camiseta pra sempre. Não. Entendeu? Não, não, não. Você tá errado. Inclusive, eu sou tão... Eu também acho que você tá errado, cara. Aí, ó. Você tá sozinho nessa cabeça. Até, ó, a gente tá concordando com o Mug e não tá concordando com você. É. Falou o Panda que passa lencinho umedecido. É, beleza. Vocês estão com muita credibilidade. Eu sou tão princesa que além do avental, ainda tem massagem. Aí, tá vendo? Caralho. E outra, qualquer dia eu vou lá no barbeiro fazer a barba, porque meu sonho é fazer a barba no barbeiro. Eu nunca... Ah, aí é maneiro, aí é maneiro. A não ser quando você tem um barbeiro açougueiro tipo meu, que uma vez, quando eu fui uma vez nesse só, depois desse dia, que, cara, era tão agressivo, mas era, tipo, tão agressivo, que ele, porque normalmente o quê? O cara faz aquela espuma, né? E usa isso pra cortar. Não, ele usou gel de cabelo. Nossa. Ele passou gel de cabelo no meu rosto e navalha. Cara, foi agressivo. Muito caraca, agressivo. Eu saí de lá sangrando. Mas, essa é uma experiência. Ele cobrou ainda? Mas calma aí. Agora eu vou te perguntar. Ardeu? Porra! É, você não quer ser macho? É coisa de macho. Não, então, esse aí é o nível de macho, que aí eu confesso que é bom ser mais princeso nesse ponto. Tá mudando. É, eu queria falar também, rapidinho, antes de encerrar esse top, é que assim, meu cabelo, hoje eu faço esse corte a la fair e cabeça, mas na minha áurea época de juventude, eu não era assim. É, antigamente eu tinha um cabelo bem legal até. Não, Mug. Ah, eu vi pela aquela foto do ovelha. Eu vi. Não, aquela de ovelha foi uma época trash minha, velho. Aquela foi uma época bem trash minha. Mas antes disso, quando fica, tipo, um pouco abaixo do de ovelha, mas um pouco acima do que eu faço hoje, ele fica num negócio, ok, eu jogo ele todo pra trás, passo gel, fica legal, é bacana. Outro, como que eu posso dizer, mito. O gel não dura, cara. O gel, ele dura legal 15 minutos. Depende do gel, exatamente. Ah. Cara, olha, agora eu tô acessando a página do Men's Health aqui no Facebook. É. Que essa página é uma página de macho princeso. Essa é. Macho. Essa é a página de princeso. Exatamente. E eu curti porque é bom. E agora eles estão com uma cera que diz que faz milagre. E eu tô pra comprar essa cera. O problema é que ela custa o olho da cara. Ainda assim, quanto tempo dura? Quanto tempo dura um gel, Panda? Na rua? Não, na rua, no sol não dura. No não dura. Sol, suando. Depende do gel. Eu tenho gel que dura. Depende do gel. Qual que é? Passa pra mim pro PVT que eu vou comprar. Bozano. Não, Bozano não dura nem fudendo. Aí, ó. Bozano não dura. Bozano não dura 2 horas. Eu tô falando daquele gel que deixa a aparência de molhado. Aquele gel que você acabou de colocar, que dá até orgulho. Tipo, mamãe, vou indo pra festa do meu amiguinho. O gel que deixa a aparência... É por isso que eu falei, depende do gel. O gel que deixa a aparência de molhado não dura mesmo. Esse não dura nem fudendo. Passa o nome do gel que eu quero comprar amanhã. Vou na perfumaria amanhã fazer despesa. Se você quiser, que eu tenho gel, eu tenho pomada, eu tenho spray. Outra parada de princesa. Outra parada de princesa. É você ir na perfumaria e fazer despesa. Eu faço isso. Ah. Não, perfume é uma coisa que, assim, cara, você tem que se dar o luxo de vez em quando. Não, perfumaria que eu digo é perfumaria vende tudo. Desodorante, sabonete, shampoo e tal. É, desodorante, shampoo, ah, condicionador. Sim, sim. Aliás, quem usa condicionador aqui? Só eu? Eu uso. Eu não uso. Mas você também não tem cabelo, você vai usar. É, exatamente por causa disso. Pô, mas eu não tenho cabelo, eu uso. Caraca, o mundo ficou oleoso, por isso o nariz é oleoso, cara. Exatamente, cara. Cara, se você tem uma pequena propensão a ter oleosidade no cabelo, você não usa a merda do condicionador, senão vai cagar todo o seu cabelo. O meu cabelo não fica oleoso, o problema é meu nariz. A questão do cabelo, eu sou tão chato em questões de escolher um penteado que a última vez que eu fui escolher um penteado, eu passei numa linha tênue assim que falei, não vou fazer mais. Uma linha tênue é perigosa, cara. Não, porque eu pedi, eu quero um penteado assim e tal. Ah, igual o do... Léo Stronda. Qual é o nome dele? Não, Léo. Não, é... Qual é que é o do... Gustavo Lima. Igual do Gustavo Lima. Ah, tchê, Gustavo Lima e você. Exato. E é aí que você se pergunta, aonde eu estou indo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, entendeu? A que ponto eu cheguei, né? A que ponto eu cheguei? Por isso que eu mantenho sempre o mesmo corte de cabelo básico, com a maquininha, faço tesoura só na parte de cima pra não ficar assim. Uma vez eu quase raspei careca, inclusive foi essa semana passada, careca, mas eu desisti na última hora. Já raspei careca na viagem de formatura, já, zero. Já passei, não, zero não, já passei 2. Não, nunca passei. 2 é o que eu passo, não é careca, porra. Porra, Panda, não fode. Não, 2 não é, 2 não é careca, eu quero careca, eu quero gilete. Pra mim é careca, 2 pra mim é careca. É zero. Eu quero passar gilete, não, eu quero passar gilete na cabeça. Eu cheguei a passar barbeador elétrico na cabeça. É, então, isso que eu quero fazer. Entendeu? Mas eu tenho medo. Caralho. Mas enfim. Então, mas aí você vai aprender uma coisa, Kiba. São poucas as pessoas que têm uma cabeça legal. Uma cabeça no formato... Exato. E eu não tenho essa cabeça. Exato. Você tem que ter uma cabeça... O Marcelo Taz tem uma cabeça legal, você usou de exemplo. O Marcelo Taz é a cabeça redondinha, o The Rock. Exato, The Rock. É uma cabeça legal, entendeu? Vin Diesel. Exatamente, tem que ser uma cabeça legal. Bruce Willis. Bruce Willis. É, perfeita, perfeita. Bruce Willis é a cabeça perfeita, careca. Entendeu? Tem cabeça que não vai ficar legal. Saiba o que é uma cabeça perfeita. É, porque, por exemplo, o Mugo, eu tenho certeza que ele tem aquela cabeça gordinha. Que se ele raspar, fica aquele rosto. Sabe aquele rosto atrás de... Fica um sorriso atrás, né? Fica aquelas dobras atrás. Fica um sorriso. Você coloca o nariz de palhaço, velho. Fica dois rostos, né? Um na frente e um atrás da cabeça. É. Esse rosto do Mug vai emendar com as costas, porque não tem pescoço. Vai, vai. Exatamente. Então vai de uma vez. Vai virar o Jabba, velho. O Jabba. Exato, Jabba. De... Mas vai ficar mesmo, gente. Vai ficar mesmo, ó. Agora, já que o cabeça chutou o assunto, nem tava na pauta, mas eu decidi colocar depilação. Ah, cara. Quem já fez? Nunca fiz, e olha que eu tenho um cliente que é depilação a laser, velho. O Mug, eu achei que ele ia falar, e olha que eu trabalho com isso, eu depilo. Eu sou depilador. E olha que eu depilo um cliente, né? Agora, ô cabeça, você depilou o peito, conta um pouquinho melhor essa história pra nós. É o seguinte, na minha adolescência inconsequente, você já deve ter percebido que eu não, né, eu não fui um exemplo de filho, de aluno, de adolescente. É, se você escuta o projeto há muito tempo, você sabe, né, dessa... É. Você já deve ter essa relação. Ah, um tempo atrás, um amigo meu mandou um e-mail no episódio de histórias de escola, né? Que eu me vesti de Gandhi. Eu fiz um cosplay, entre aspas, de Gandhi pra um trabalho da escola. E foi nessa época que aconteceu. Eu sou um rapaz que eu tenho pelos na área dorsal. Na área dorsal, não. Na área torsal, do torso. Meu peito, né? E aí o Mahatma Gandhi, não. Então a galera botou a pilha e falou, não, cara, você tem que depilar o peito. Óbvio, você tem que depilar o peito. Não tem outra, né? Não, não existe outra opção. Aí nessa, não, a gente paga, botou dinheiro. Eu falei, foda-se, vou fazer. Entendeu? Botou dinheiro. É, botaram dinheiro no meio. Vamos, tamo aqui. Puta dinheiro e foda-se, eu vou fazer. Né? É. Aí o que acontece? Chegamos no lugar. O lugar é um inferno, porque é uma sala extremamente quente, porque era questão da cera. E eu fui fazer uma depilação com cera na região torsal, no meu torso, entendeu? E eu digo a vocês, eu tive recentemente uma experiência de pedra no rim, não é a mesma coisa. Mas passar em cera no seu mamilo é algo que, assim, eu não recomendo a ninguém, entendeu? Que, cara... Não, é que assim, ô cabeça, convenhamos, não dá pra comparar tanto essas dores que você falou, porque a dor da cólica renal é constante, ela só vai parar quando você tomar um remédio. Provavelmente da depilação você vai ter aquela dor súbita e depois... Exatamente, mas cara, eu vou dizer que assim, eu respeito todas as mulheres que fazem depilação a cera com frequência, porque, cara, não é uma parada. O cara tem que ser macho pra aguentar, de verdade. Assim, eu não aguentei, eu quase pedi arrego, entendeu? Não chorei, entendeu? O olho deu aquela lacrimejada, que a cada puxão é um pedaço de você que tá indo embora junto. Entendeu? Cara, eu tenho um problema meio sério, que eu tenho o peitinho da puberdade. Da puberdade? O que é o peitinho da puberdade? Então, sabe, tem uns pelinhos bem pequenininhos em volta, assim. Só isso. Não, mas é só isso que eu tenho. Ah, sim, exatamente, exatamente esse, é. Não, eu tenho mais do que isso. E aí, tipo, isso me incomoda, porque às vezes eu tenho vergonha de tirar a camiseta por causa disso. Então, de vez em quando, eu vou lá e tiro com o gilete mesmo. Com a pinça. Não, com o gilete. Só que o problema da gilete... Caraca, você passa a gilete em volta do mamilo. Caraca. Precisão cirúrgica. Caraca. O cara... O cara é o cirurgião. Ninja, velho. Nunca me cortei. Maluco, velho. Eu não faria isso, mas nem ferrando, velho. Nossa, eu não tenho essa coragem. O problema é que, tipo, dura uma semana, né? Eu também não. Claro. Não dá nada. Qualquer... Cresce de novo e fica pior depois. Exatamente. Mas dependendo da situação, vale a pena. Eu sou, particularmente, eu sou uma pessoa, em questão de pelo, uma pessoa pelada. Só que não totalmente. E isso que é a merda. Porque quando você não é totalmente pelado, você tem alguns tufos de pelo. E isso passa a ser ridículo, porque... são pequenas civilizações espalhadas de forma aleatória. Exato, exato. Isso é uma merda. Não, mas, ô, Pana, mas eu acho que eu sou assim. Não, mas eu tenho partes do corpo com muito pelo, partes do corpo com pouco pelo. Isso me incomoda muito. Exato, isso é uma merda. Porque quando você... Eu preferia ser meio uniforme, ou tudo ou nada. Não, então, é exatamente. Quando você tem pelo no corpo, você ou você tem bastante... Né, tipo, ou você não tem nada. Eu não, eu tenho alguns tufos. Isso deveras me incomoda. Então, eu já pensei seriamente várias vezes em tirar, remover essas partes, porque... Ah, pensei que você tinha pensado em se matar, porque é a única alternativa cabível. Nascer de novo, né? Morrer e nascer de novo. É, não, não. Olha, mas eu vou ser sincero. Eu sou a favor do homem, ou daquele que busca a depilação definitiva. Entendeu? Mas a depilação definitiva, ela não é definitiva. Não, ela é 80% definitiva, sei lá. Não, ela vai durar um ano. Você vai ter que fazer de novo. Porra, mas se durar um ano, tá ótimo, cara. Mas aí você faz aquele... Não, mas um ano você faz um retoque só. Então, até aí, cara, eu acho que até vale, entendeu? Em algumas circunstâncias. A cera, nunca. Porque depois aquela parada vai empelotar, vai ficar tudo empipocado. Cara, é uma merda. Eu já adianto de já. Vai encravar. Vai encravar. O meu encravou tudo. Foi uma merda. Foi uma experiência de merda do começo ao fim, entendeu? Desde a mulher rindo, porque é o babaca aí sofrendo. Toma essa, achava que era fácil. Não, acho que é a dor física e mental, né? É psicológico, exatamente, é psicológico. Então, eu já cogitei várias vezes tentar, mas eu nunca consegui passar do tentar. Mas quem sabe um dia, quem sabe um dia. Eu vou dar um exemplo pra você de casa. Se você de casa for, não, cara, até parece, para de ser boiola, não dói nada. Faz o seguinte, vai hoje no espelho e puxa um pelo de dentro do seu nariz. Isso eu faço. Um pelinho com a pinça só. Agora você vai imaginar, isso é uma coisa que, claro, todo homem que tem pelo que ele começa a ser nariz tem que fazer, pelo amor de Deus, ao mínimo cortar aquela merda. Senão vai achar que tem uma taturana presa lá que você não conseguiu assoar direito. Mas puxa um pelinho. Aquela dor, imagina ela toda dividida em vários lugares da sua região do peito. Cara, um pelo que você puxa do nariz... automaticamente a lágrima já quer escorrer quando você chega perto. Quando você chega perto, a lágrima já cai, ela já sabe tudo que vai acontecer. Ela já fala, já tô prevendo, ela já começa a cair, entendeu? Bom, a gente já falou bastante de depilação, é uma parada meio cruel, meio do mal. Vamos falar agora de roupas. Vamos falar de coisa boa. Com que frequência você compra roupas? Então, eu tenho uma questão com roupas. Eu sou chato com roupa, mas eu me apego muito a elas. Então, assim, eu sou um cara que eu não compro qualquer coisa. Eu demoro, eu escolho, entendeu? Às vezes, eu gosto da camiseta, da calça, mas ela tem que cair legal naquele momento. Mas aí, depois, eu uso ela até ficar nível mendigo, porque eu gosto muito... das coisas que eu compro. Eu sou que nem o cabeça, cara. Eu sou bem que nem o cabeça. Eu já não tenho... Não, eu faço isso às vezes, mas eu gosto muito de comprar. Não, ah, claro. Eu tenho problema com compulsividade. Então, assim, eu vou comprar. E aí, eu sou que nem... Você já assistiu aquele filme Diabo Veste Prada? Ah, sim! Que aparece a Andrea, tipo, vai virando a cena, passa um carro, ela muda a roupa. É aquilo lá. E ela aparece com um monte de sacolas e tal, eu sou assim. E eu gosto muito de entrar e experimentar roupa e experimentar. Ah, essa eu não gostei, eu quero outra. Ah, eu não sei o quê. Exatamente. E eu vou, pego, tipo, 10 calças e levo duas. E eu sou desse. Então, a única pessoa que me atura comprando roupa comigo é a minha mãe. Então... Na verdade, é o seguinte. O Kiba, quando ele levanta de manhã e ele fala, vou comprar roupa, começa a tocar automaticamente no... Pretty Woman. Cara, aí eu viro diva, eu viro princesa. Na hora que eu entro no shopping, eu viro princesa. Exato, não, tem que ser, cara. Sabe aquele As Branquelas no final do filme? O que, que a gente vai fazer? Vamos às compras! Vamos às compras! É isso, cara. Eu tenho dois níveis de comprar roupa que eu falo, assim. Eu tenho um nível de comprar roupa que, assim, eu quero comprar roupa pra sair, sei lá, trabalhar, ou pra rolê. E roupa que eu quero pra whatever, de passar em casa e essas coisas. Tipo, como é que é? Camisa de deputado. camisa de deputado. Não, esses dias foi muito engraçado, cara. O Mugi tava aqui em casa ainda não, era no outro apartamento. Tipo, ele tinha chegado primeiro que a galera, lógico, tinha um carro. É, porra, filho da puta. E daí, cara, sério, eu achei aquilo muito engraçado. Ele virou pra mim, cara, preciso emagrecer. Por quê, cara? Cara, eu vi um site, você conhece Wish? Mano, velho, eu preciso emagrecer, velho. Sério, não, não boa, cara, velho. Assim, quem não conhece o Wish, procura, pois é uma loja virtual. Não, cara, não, ó, sério, eu perdi de um tempo pra cá, eu perdi 4 quilos e você sente a diferença. Não, para, Kiba. E para tudo que você tá fazendo e entra aí, wish.com, cara. Mano, na boa, velho, eu preciso muito emagrecer pra comprar roupa naquele site, velho. Caraca, velho. Você tá ligado que esse site, na verdade, ele é tipo um agregador de lojas. Então nem tudo que você vê lá, você vai conseguir efetivamente comprar. Ah, sei lá, eu já vi muita gente comprando nesse site. Não, dá pra comprar, mas não é tudo que você consegue. Às vezes não entrega do Brasil. Não. A grande maioria entrega. Na verdade, porque ele junta lojas que entregam justamente pro Brasil, o Wish. Porque tanto é que você... Não, mas cara, eu fui... Não, mas eu fiquei tão feliz porque eu fui de 44 pra 40 na calça. Você não tem ideia do sentimento. Você não tem ideia da sensação de eu sair pulando da loja? Você não tem ideia? Kiba, eu tenho ideia de passar do 46 pro 40. Panda, você... Ó, caraca! Mas olha, sabe qual é a diferença? Eu nunca entrei numa academia. Então é um sentimento muito maior, Panda. É muito maior. É... Entendeu? Porque eu não precisei sofrer pra isso. Eu acho que pra comprar roupa eu sou o menos princesa daqui, porque eu sou bem determinado pra comprar roupa. Eu olho uma parada... Eu só provo o tamanho, porque eu escolho a minha roupa pelo visual, eu não me importo a questão... Ah, não, cara, o caimento é muito importante, né? Então, não, geralmente as roupas que eu compro, elas já caem bem em mim, então eu consigo ter essa noção de se ela vai cair bem em mim ou não. Não, cara, eu só preciso provar... Cagado. Cagado. É sério, eu nunca tive problema com roupa de comprar e falar, putz, essa roupa não ficou legal. E outra parada de princesa que eu tô reparando em mim ultimamente, eu tô viciado em tênis e sapato. Toda vez que eu passo em frente a uma loja de tênis, eu quero comprar alguma coisa. Assim, é minha mão coça, sabe? É mão coça. A roupa, eu acho que a roupa mais chata que eu sou pra comprar, o tipo de roupa que eu sou mais chato pra comprar, é roupa social, isso é... Ah, eu sou chato também. Isso não... Porque a camisa, sim, a camisa não dá pra você comprar... Outra coisa, depois que eu descobri o Slim, minha vida mudou. Exato, então, a camisa não dá só pra você comprar pelo olhar, porque se você compra aquela camisa, eu sei que meu tamanho é 2. Às vezes prova e fica bom, mas quando você começa a usar no dia a dia, fica... Depende aquele saco de corte batata. Da camisa. Exatamente! Saco de batata. A camisa, ela começa a sair e ficar aquela parada nas suas costas, que parece que você é obeso. Estufada nas costas, exato. Parece o Corcunda de Notre Dame com a camisa. Exatamente. Depois do Slim, minha vida mudou. Eu comprei 2 camisas Slim, eu quero comprar mais 2 pra me levar na viagem, porque vai ser muito legal. Não, hoje pra trabalhar, eu só uso camisa. As minhas camisas são 90% Slim, tem 2 que não são Slim, mas o corte delas já são bem justinhas. E as calças também, eu uso calça Slim. Não, eu tenho uma coisa muito boa também, que são... A gente é muito princesa, né, cara? Ah, não, cara. Tem uma coisa muito boa também, que são consultoras de moda. Ah, você tem consultoras de moda? Eu tenho consultoras de moda, tenho pessoas que vão comigo nas lojas e me ajudam a escolher. Que é a sua mãe? Que é a minha mãe, a minha chefe, uma menina que trabalhava comigo, que ela me ajudava, mas hoje ela não tá mais comigo, mas ainda assim, de vez em quando eu peço umas dicas pra ela, e a Nar, o vocalista da minha banda. Ah, boa. Porque, assim, são todas as ocasiões, todos os momentos possíveis estão cobertos por essas pessoas, entendeu? Todos os momentos possíveis, porque eu tenho roupa pra ir pro show, eu tenho roupa pra ir trabalhar, eu tenho roupa pra ir sair no final de semana, então todo mundo me ajuda. É muito interessante isso. E a consultoria de moda, ela é boa. Porque se você pega uma pessoa que sabe mais ou menos o quanto você ganha, ela não vai fazer você comprar uma roupa muito cara, entendeu? É verdade. E essa é a vantagem. Aí também mostra uma vantagem de que não é vaidoso. Porque ele tem uma roupa que serve pra qualquer coisa. A gente não. Eu tenho uma roupa pra trabalhar. Tem momentos, exatamente. É, tem momentos. Tem a roupa pra rolê, tem a roupa pra, tipo, ir pra faculdade. Eu jamais vou usar uma roupa que não é de faculdade na faculdade. O máximo que eu fiz é usar uma camiseta você tá nerd de vez em quando, mas assim, não é sempre. É, tem, acho que tem momento pra tudo. É. Mas e agora tá na moda também, então agora cabe bem tudo. Hoje todo mundo usa, mas tem momentos. Eu acho que tem muitos momentos. Eu tenho até uma. Nesse... E meu guarda-roupa é separado. É separado. Roupa pra isso, roupa pra aquilo, roupa pra aquilo. Nesse ponto, eu acho que das três situações, aquela que eu sou mais chato realmente é o trabalho. Porque no trabalho, querendo ou não, principalmente no meu ramo, as pessoas te julgam muito, né? E você tem um pouco disso. E querendo ou não, cara, você tem que... Pra você usar o social completo, que é o terno, não pode ser qualquer coisa, cara. Não dá pra ser desleixado. Porque senão dá a impressão de que você... Sabe aquela coisa, aquele... O paletó do tio morto, que você roubou? O defunto era maior, né? Tem essa... o defunto era maior. Então, quer dizer assim, eu sou um cara que eu prezo muito, assim, pelo... Por usar o terno que eu gosto do corte, a camisa que eu gosto do corte, e nunca, é a minha regra, tire a gravata no trabalho. Nunca! Em hipótese alguma, a gravata não nunca, sai. Nunca, nunca, nunca. Nem na Casual Friday. Nem no almoço. Não, não. Exatamente, Djalma, seu puto. Não se tira a gravata aí, nem muito menos abrir. Tira a gravata e abre o botão, não fode, entendeu? Você acha que você é o quê? Rapaz do TI? Ah, não, pera. Não, não, mas calma aí, calma aí. Mas tem momentos também, tem momentos que se você vai sem a gravata e com o botão aberto, fica muito melhor. Não, depende do seu ambiente de trabalho. Eu tô falando assim, se o seu ambiente... Exatamente. Exato. Exato. Se o seu ambiente pede terno completo, aí você não pode. Ah, e tem outra questão. Não, aí terno... Tem que ter gravata. Agora, se você estiver sem o terno, aí convém. Também não. Não, hoje você tem blazers de terno muito melhores que você usa sem gravata. E é moda. E tá atestado, eu posso postar 500 mil links aqui que vão comprovar o que eu tô falando. É, mas ainda é ridículo. É, a moda que veio do sertanejo universitário. Sertanejo, pode ser, não é ridículo, é bonito, cara, é princeso. Não, não é não. É legal, eu gosto. É a calça apertada, o sapato e o blazer. Eu já vi gente virando por aí falando que a Graciane Barbosa é bonita. Aquele corpo da qual que é o nome da Shiva do Mortal Kombat. Isso não quer dizer porra nenhuma, Kiba. Com o rosto do cara do Minecraft. Eu acho que se o seu ambiente de trabalho te pede um terno, seja porque você trabalha numa empresa que pede isso, se você trabalha com ramo do direito, de empresário, qualquer porra dessa, você é gogo boy que trabalha de terno, segurança, seja lá qual for a sua profissão, entendeu? Tá, não, cara, não tira a gravata. É, não, se você tem que usar, não tira, eu também concordo com isso. Mas existem formas que ficam até mais bonitas. Mas aí depende da flexibilidade do seu trabalho. É, entendeu? Uma coisa que eu tava falando, depois a gente acabou passando assim do que eu tava falando, eu falei que eu tenho três tipos de roupa quando eu vou comprar. A de trabalho, a de rolês e pra ficar em casa. Cara, roupa pra ficar em casa, cara, eu nem paro pra pensar. Eu vejo as mais em conta e tipo, ah, beleza, é as mais simples possíveis. Na verdade, eu vou ser sincero. Eu, quando eu tô em casa, eu tenho a regra de que, na verdade, não tem roupa. É sem roupa. Mas tudo bem, aí é um... Mas aí é quando eu tô sozinho em casa. Mas aí, né? Pô, é que você mora sozinho, cara. Então, beleza. Não, não, a roupa pra ficar em casa, pra mim, é a roupa velha. Exato, eu queria falar. Eu não compro roupa pra ficar em casa. É claro. Porque é a roupa que já tá acostumada. Ou o cabeça falou, sem roupa, mas não totalmente nu. Eu fico de calção. Não é exatamente, eu não fui fazer pirocóptero na sala. Não é essa parada. Não é por aí. Não totalmente nu. Porque... Até porque eu moro com mulheres aqui, não é legal. Eu acho que assim, a roupa de ficar em casa, ela tem que ser confortável. Você não pode, cara, você não fica de terno em casa, deitado na cama, mexendo no computador, entendeu? Não rola. Não... É, então, exatamente. Tanto que quando vocês em casa, eu só tô sempre de regata e calção de futebol. Porque pra mim são as roupas mais confortáveis. Claro, claro. Ou nu, acontece, ué. Entendeu? É. Cara, ó, se tem uma coisa que não é legal, é dormir pelado. Não é legal. Não é legal. Não, não é. Cara, eu nunca me dei a esse gosto. Porque, não sei pra mulher, mas pra homem não é legal. Não é, não é. Entendeu? Não é por um simples motivo. Você tem que estar pelo menos de cueca, pelo menos. Mas então, se você botar só uma samba canção... Exatamente. É estranho, porque fica... fica, né, fica rolando aquele... Você tem que deixar o bicho preso. Tem, não dá, não, é, não é legal. Não, eu acho samba canção uma merda. Tem que deixar o bicho preso, não dá. Eu sempre usei a samba canção pra dormir em cima de uma cueca comum. Uma cueca que segura, porque só samba canção, sabe aquela coisa, né, pra lá, pra cá, meio desorganizado. É liberdade... É, entendeu? Liberdade too much, né, velho? É tipo o urso do pica-pau, sabe? Tipo, não sabe pra onde vai. Exato! De um lado pra outro, sem saber pra onde vai, cara. Aí encaixa, não, entendeu? Porque assim, só pra finalizar, é uma coisa que as mulheres não entendem, e que às vezes, é claro, você tem que saber, mas assim, cada homem tem um encaixe. Tem aquele lugar aonde ele vai ficar harmônico com tudo. E às vezes a gente tem que, né, dar uma força pra ele, porque ele se perdeu, entendeu? Então não leve a mal. Dá aquela arrumada. Quando a gente, né... direciona a coisa pro lugar. Exatamente. É igual você virar pro cara que faz sinal pro avião descer, que ele não pode fazer sinal, ele tem que fazer sinal, tem que colocar no lugar certo. Senão não vai, entendeu? O cara que manda você distorce. Não é em qualquer hangar, né, cara? Vamos mudar de assunto. É, não, mas é, o Cabeça tem toda a razão, eu concordo. É a primeira vez que eu concordo com ele nesse podcast. Não, tem razão, ele tem razão. Coloquei isso, cara. De assunto, vamos falar aí das refeições. O que vocês comem? Ah, cara, eu acho que essa é uma coisa que essa é uma coisa que eu não tenho nada de princesa, cara. Eu também, velho. Porque... Cara, eu como de qualquer coisa. Se me der pedra com sal, bem temperadinho, ó. Eu tentei, durou 2 dias. Foi 2 dias de dieta que me fez virar chacota na empresa. Eu vou te falar, quando eu comecei a fazer a academia, que eu queria emagrecer, porque eu tava vendo que eu já tava ficando com a cara de bolacha inacreditável. A S. Neve. Tipo a S. Neve. Eu podia fazer... Tipo a S. Neve. Eu poderia fazer o comercial da Traquina sem a animação. Traquinas Boys sem animação. Exatamente. Então, eu comecei a cuidar um pouquinho mais. Mas eu não fiz nenhuma dieta, assim, trocar tudo por salada. E shake da Luciana Gimenez. Exato. 3 refeições por... Herbalife é a pior coisa que existe, velho. Uma refeição a cada 3 horas. Não, não, nada disso. Eu só cortei o refrigerante, que é uma parada que eu gosto pra caralho. Batata frita que eu comia todo dia. E eu quero fazer uma reclamação aqui. Vou cortar o panda. Eu quero fazer uma reclamação dessas pessoas que falam refrigerante e McDonald's não é bom. Cara, é... É uma coisa, não é bom... Você falar não faz bem é uma coisa. Você falar não é bom mas é exatamente mentira. É mentira. Não existe alguém que não goste disso. Não existe. Eu vou dar um exemplo. Mas eu consigo explicar essa pessoa porque é o seguinte... Essa pessoa, ela é triste. Pra ela não cometer suicídio, ela se engana e fala, cara, isso não é bom. Gostoso é esse pedaço de salada que porco cagou em cima. Não, não tem entendeu? Como. É isso que eu quero pra mim. É gostoso. Entendeu? Você tá sendo muito extremista também. Eu gosto de salada. Esse mix de salada, eu também gosto. Não, você não gosta de salada, Kiba. Não, eu gosto. Quando ela tá bem temperada, ela é boa. Mas aí, você gosta do tempero, não da salada. Tempera, papel, folha de papel, dá na mesma. Não, mas... Joga molho rosé, joga molho... Cara, o tomate é gostoso, o tomate é gostoso. Ah, cara, para, não fode. Não, o tomate é gostoso, velho. Peraí, você vai na... Não, tomate é gostoso, velho. Couve-flor é gostoso também. Não, quantas vezes você vai na geladeira, tira um tomate e morde como se fosse uma maçã e fala, puta, cara. Tomate é fruta, não fode, é a mesma coisa. Vai pro inferno, cabeça. Vai pro inferno. Mas voltando pro assunto anterior, eu acho que as pessoas que falam que refrigerante não é bom... É claro que mente. Ela mente pra si mesma. Ela é uma pessoa triste. É uma pessoa que tem que morrer. É uma pessoa que tem que morrer. Que isso? Nossa, extremismo de novo. Eu sou uma pessoa que come praticamente de tudo. A gente percebe. Cara, a única coisa que eu acho que eu não gosto de comer é coraçãozinho de galinha. Mas aí eu não sei por quê. Matar a droga do porco neném pra fazer bacon, beleza. Aí tá de boa. O baby beef lá, matar o bezerrinho pra fazer baby beef, comer aquele peito de frango que é um crescido de hormônio, beleza. Comer o Chester. É o Chester que a galinha apodrece antes de morrer? Não, ó, eu como praticamente de tudo, gente, de tudo. Eu como salada, assim, é que eu não como, eu não dou prioridade para a salada, é outro papo. Eu prefiro dar prioridade porque eu gosto. assim, que eu gosto mais, digamos assim, mas eu gosto de comer tudo. Eu gosto de salada, eu gosto de alface, eu gosto de tomate, eu gosto de berinjela, couve-flor, brócolis. Ah, lógico, se me oferecer, porra, se me oferecer um prato de salada e um bife à parmegiana, lógico que eu quero bife à parmegiana. É. Porra, velho. Exatamente, exatamente. Então, tipo, se eu tiver que escolher, entre comer, tipo, sei lá, um franguinho grelhado com legumes e arroz, ou então, tipo, filé mignon à milanesa, tá ligado? Cara, eu vou pegar o filé mignon à milanesa. Filé mignon à milanesa, cara, que sacrilégio. Você tá fazendo um filé mignon à milanesa. Caraca, velho, sério. É verdade, é verdade. Você acabou de matar uns 3 chefes de cozinha. Tipo, Rodrigo Hilbert, acabou de infartar na GNT agora. Rodrigo Hilbert. Acabou de infartar na GNT, caralho. Ao vivo. No meio do... No meio da sopa que ele tá fazendo, ele infartou. Acabou de deixar a Fernanda Lima viúva. É, exatamente. A Ana Maria Braga teve até a palpitação agora. Até o Léo Stronda, que não come, ficou triste. Ele só come frango, ele só come frango. E batata doce. Até ele ficou triste. Não, é frango e batata doce. Mas então, eu tenho algumas estratégias, que é o seguinte, vocês já devem saber que eu, por morar sozinho, eu sou um cara que eu faço totalmente oposto de comer bem. Tanto que veio uma pedra no rim, né? Exatamente, eu ganhei uma pedrinha de presente. É, mas assim, eu tenho algumas estratégias pra não me transformar no gordo granudo, né? Tipo, pra não me transformar no Mugi. Exatamente, eu olho pro Mugi. Você faz abdominal, você faz flexão dentro de casa? Não, então, o que que eu faço? Primeiro, apesar de eu não comer bem, eu não como besteira durante o dia. Eu não fico comendo, sabe? À tarde, bolacha, chocolate, bala, doce. Apesar de tudo, eu tenho refeições delimitadas com coisas não saudáveis. Mas eu como em momentos propícios. Eu não saio comendo coisas durante o dia. Tipo, comer a barra de chocolate Herschel à tarde. Entendeu? Não. E sempre que eu posso, eu como comida. Nem que seja PF. Eu tento comer comida. Entendeu? Então, é o que eu ia falar. É, a alimentação, assim, quando eu quis emagrecer, a alimentação me ajudou nessa questão. Eu tenho a minha vantagem que eu não sou muito chegado em doce. Nossa, que isso, que isso, que é isso? Chocolate, bolacha e tal. Então, eu já tenho essa vantagem. E cortando refrigerante, batata... Me ajudou a emagrecer, porque senão, se eu continuasse comendo a mesma coisa... In the world, e só começasse a malhar, eu ia virar, sei lá, o Strongest Man, que é aquele cara forte, mas tem uma bela de uma pança. Eu, na verdade, assim, se eu não ver, eu não... vontade. Cara... Agora, se eu ver, minha mão coça, eu como. Mas então, essa é a vantagem hoje do meu trabalho. No meu trabalho, as pessoas não comem durante o trabalho. Então, não tem esse incentivo. Não, é sério. Então, durante a tarde, eu dificilmente vou comer. Eu tomo água... Hoje, porque eu preciso, que senão eu não quero passar por isso de novo. É, não, eu tenho uma sorte. Não, eu tenho uma sorte que meu chefe, ele tem diabetes. Eu tenho sorte que meu chefe tem diabetes, olha a mancada. E. Eu tenho sorte que ele pode morrer a qualquer momento, se não tiver insulina. E assim, não, ele. Caraca, que maldade isso daí. Ele não come besteira. Então, assim, ele não come besteira. Ele só come aquelas bolachinhas de água e sal sem graça, sabe? E aí eles me oferecem e falam, não quero isso aí, não. Isso aí é muito ruim. E assim funciona, entendeu? Mas então, essa é uma forma de você, entre aspas, controlar. Cara, você não vai emagrecer, você não vai ficar... E aí você não vai comendo. Sarado da malhação, não é isso? Não, eu não quero, eu também não quero. A coisa que eu mais detesto na vida é ficar sarado. Se tem uma coisa que eu não quero... É controlar. Porque, exemplo, você pega o Mugi. É ficar com peitinho de monstrão. Quer ficar com peitinho... É, exatamente. Por que que o Mugi tá assim? O cara trabalhou numa empresa... O cara trabalhou na loja de sorvete. É óbvio que vai dar errado se você trabalha numa loja de sorvete. Entendeu? Nunca que vai dar certo. Já, a gente já pode emendar pros exercícios, então? É, vamos fazer exercício. Já que a gente tá partindo pra... E assim, eu já emendando com o exercício, se tem uma coisa que eu... Uma convicção que eu tenho na minha vida é que enquanto eu puder não entrar numa academia, eu não vou entrar. Eu sou desse também. Assim, eu não vou entrar. São poucas as coisas que me trariam infelicidade na vida. Infelicidade completa e profunda. E uma delas é a academia, sem sombra de dúvida. É academia. Você já passou por isso, né, cabeça? Você já... Olha... Já participou. Então, eu sou o caso contrário, porque eu achava que ia ser uma merda, eu achava que eu ia odiar, e eu acabei gostando de fazer exercício. Ah, é super legal os caras mostrando o bíceps lá no espelho, tirando foto, postando no Facebook. Mas aí eu não me presto ridículo a fazer isso. É super legal, os caras se olhando, aí que você vê vocês nunca viram uma foto minha aí, o Panda ficou bravo. Na academia. O Panda ficou bravo. Aí você vê são as princesas de verdade, porque os caras ficam tirando selfie lá. Os caras ficam se olhando. Ah, aquele cara tem os músculos mais definidos que o meu. Vocês nunca viram uma foto minha na academia, porque eu não me presto ao ridículo de fazer isso. Chega um amigo e olha, nossa, que bíceps, hein? É, então. Complicado. Quando o cara chega assim... Isso é verdade que eu já vi. A parada da academia, ela, o problema assim, ele tem algum conjunto de fatores que tornam ela insuportável pra mim, o ato de ir à academia. O primeiro, são as pessoas que vão à academia, não são pessoas legais. E academias, elas são lotadas. Sim, sim. A maioria não é. Não são. Não vou... Sempre tem gente 24 horas por dia na porra da academia fazendo exercício. Então, então o exercício em si, ele não me desmotiva a ir pra academia também. Quando eu tô sem vontade de ir pra academia, é justamente pela academia lotada. Porque realmente, 95% da galera que frequenta a academia. E aí você tem que fazer um exercício. Realmente. É isso que eu ia falar. Você tem que fazer um exercício chato, repetitivo. Ah, e além de tudo, você tem que revezar com essa pessoa que não é legal. Que você tem que ficar contando a porra da sessão e dividir o aparelho com o filho da puta. Entendeu? E fica olhando o relógio 1 minuto e meio. Vai lá, 1, 2. Puta, cara, é muito chato. Além de ser sua, entendeu? E dói. Ah. O pior é quando você tá puxando 50 quilos. Aí vai o cara, pode você revezar? Vai. Aí você reveza com o cara coloca 100. Aí, porra, o constrangimento de você voltar pros 50 quilos, velho. Aí você quer botar no 80, pra pelo menos dar aquela enganada, entendeu? Porque vira uma medição de pau de halter, entendeu? É claro que é. Exato, exato. Vira. É uma competição, velho. Cara, a academia é uma merda. É uma merda. Não é legal. Assim, eu gostaria de fazer esteira com meu fone de ouvido, que é pra não ter que falar com ninguém. Sim. Não, então, é isso que eu falei. Ao contrário do que as pessoas acham, eu não sou contra todos os tipos de exercício físico, não é isso? Mas, por exemplo, eu sou o cara que eu troco uma academia, tipo musculação, por exemplo, futebol uma vez por semana, entendeu? Um esporte, uma luta, ou até uma esteira. Então, eu já prefiro correr na rua. Ah, não, isso com certeza. Com certeza. Eu acho muito melhor ir correr na rua do que ir pra academia. Até porque você, pelo menos, vê a paisagem. Eu não gosto de correr na rua, cara. Não, eu por exemplo, eu prefiro correr na rua do que fazer esteira. Isso de fato. Eu sou o inverso. Eu prefiro fazer esteira do que correr na rua. Eu prefiro jogar um futebolzinho do que fazer academia. Mas a academia é uma saída pra... Assim, realmente, tem gente como Cabeça e como Kiba... O Cabeça ainda entende até mais, porque o Cabeça já fez. O Kiba já fez a academia? Não sei. Você já fez a academia? Não, jamais. Eu entrei na academia da empresa uma vez no dia da inauguração. Se olhou, falou, meh. Olhei assim e falei, esse lugar não é pra mim. E nunca mais voltei. O Cabeça eu entendo até o desgosto dele pelas experiências que ele teve, que todo mundo passa. Dependendo, é bem chato mesmo, mas... Não me importa em fazer academia, não ligo tanto. Eu, quando antes de entrar pra uma academia, eu achava uma merda também, absurda, achava que ia odiar e que o caralho que só tava fazendo por obrigação. Mas teve. Não, isso não muda o fato. Esse fato não muda. Mas eu acabei tomando gosto pela academia, tanto que eu chegava aí 5 vezes por semana, tipo, de segunda a sexta. Às vezes eu chegava. É faculdade que é bom, você não ia, né? É. Seu puto. Passado não, né? É, taquei na cara mesmo. Tô julgando você, panda. Mancada, velho. Foi julgado. Pesado. Eu não vou mesmo, faculdade é um saco. É um saco mesmo. Pelo menos na faculdade você pode dormir. Na academia não. Mas enfim. Eu não acho de todo mal. Não, exercício em geral eu não tenho também problema, não. Exercício em geral. Academia, beleza, é um top. Agora, exercício em geral eu não acho também... Também não. Eu prefiro correr na rua, mas academia não é minha praia. Mas é mais um ambiente do que o exercício, na verdade. Quanto ao exercício, hoje eu sou, tipo, extremamente gordinho, porque, tipo, eu sempre começo a fazer... extremamente gordinho. Ele tá no limite entre o gordinho e o gordão, tá ligado? Exatamente. Gordinho sexy. É o gordinho sexy. Extremamente gordinho sexy, né, Mugi? Exatamente. É o gordinho sexy, exatamente. Eu sou de épocas, aí eu começo, tipo, a fazer exercício e paro. Aí eu começo, volto a fazer exercício e paro. eu conheço vocês há 3 anos. E assim, eu não vi você passar por essa fase do exercício ainda. Eu faço. É que assim, vocês não sabem, mas eu tenho uma esteira em casa. Eu corro na esteira. Eu conheço há 4 anos e também não vi. Entendeu? Mas aí eu tenho uma explicação, inclusive, que eu vi um vídeo super legal sobre a academia, eu não lembro de onde, eu não lembro quem que postou, que é o cara sai da academia e manda uma feijoada, né, cara? Aí também. É o cara que come, vai no Pizza Hut e pede o... Eu sou desses, exatamente. Aí não vai fazer efeito mesmo. A pizza supreme lá, não sei o que, breadstick de bacon e a Coca Zero, não fode. É, exatamente. Eu queria, muito bem, é que eu sei que isso não rola, gente, eu entendo que isso não rola. Mas, assim, a minha visão perfeita seria eu fazer academia ou fazer, sei lá, exercícios. Você sabe que você pode fazer isso. Não, você pode. E continuar comendo o que eu gosto de comer. Eu sei que não rola. Não, porra, não pode também, né? Você quer comer igual pedreiro? Só que, tipo, na quantidade que eu como hoje... Porra, o Mug é aquele cara que ele não come com o pessoal da empresa. Ele sai, vai na obra mais próxima e senta com o cara na viga pra almoçar. O problema do Mug é a falta do controle. Se ele se controlasse, ele conseguiria. Na verdade, essa é a regra da sua vida, Mug. Falta de controle. Bom, mas é isso aí. Acho que a gente tem muitos princesas, muitos meio princesas aí. A gente vai fazer uma votação de mais princesas do PXP. Vamos fazer a votação aqui, mas só entre nós ou... Não, a galera vai votar. Hashtag quem? Ah, tá. A gente pode fazer a nossa também, mas aí... Então eu voto no Panda, eu voto no Panda. Eu voto no Panda, eu acho que o Panda nesse eu ponto... Eu voto no Panda por causa do paninho umedecido. É o lenço umedecido, não, é o lenço umedecido e o penteado. É o penteado e o lenço umedecido. Comprem, vocês não vão ficar vendo. Bom, é isso aí, então votem aí na gente nos comentários, falem quem vocês acham, não só de nós aqui que estamos na equipe, mas de todo o Projeto X, quem vocês acham que é o mais princeso do Projeto X. Apesar que eu acho que tá aqui entre nós, né? Mas enfim. Hashtag Mug muito gordinho. Hashtag Mug gordinho sexy. Hashtag Panda Lei Subdecido. Gordinho sexy. Hashtag Cabeça 60 anos. Panda sépsia, né? É isso aí, muito obrigado, galera. Hashtag com que é o Kiba Pretty Woman. Pre-woman. Hashtag Meteoro da Paixão, né? Meteoro da Paixão. Como é que é uma casa, dois filhos e um cachorro? É um negócio assim. Eu, você, dois filhos e um cachorro. A música do goleiro Bruno. Eu, você. Um abraço pro garoto propaganda da Sepsi. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Continue escutando o Projeto X Podcast. E não esqueça de ouvir o caixa de entrada que vem em seguida. Exatamente. Eu espero que vocês continuem escutando a gente depois desse cast. Que a gente não perca ouvintes. E até a semana que vem. Falou. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Começamos um Caixa de Entrada bem especial, mas antes de começar, uns recadinhos básicos. Para quem quer conhecer a gente, nosso site é www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente, contato@projetoxpodcast.com.br. Siga-nos na fanpage do Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast. E curta-nos no Twitter, @projetoxpodcast. Mas hoje nós temos uma participação bem especial. Estevão de Paula, seja bem-vindo ao Caixa de Entrada, Estevão. Oi. Eu tenho que falar uma coisa agora. Você que sabe, cara. Você decide. Ah, então, olá pessoas, olá ouvintes do Projeto X. Meu nome é Estevão e só. O Estevão foi uma das pessoas que colaborou lá no projeto do WeCast para Android, né? Lá no projeto do Catarse. Ele escolheu a premiação de gravação de leitura de e-mail e por isso ele tá aqui hoje. Estevão, você quer falar um pouco de você também, cara? O que você faz? Qual a sua idade? Você tem um site, né, também? Sim, eu tenho. Aliás, eu tenho 16 anos. Olha aí. Eu tô terminando o ensino médio e eu pretendo cursar cinema, porque é minha paixão. E, bom, eu tenho um site chamado Batata com Cachorro, que... Olha o nome. Não, olha, cara, o nome do site não faz o menor sentido. E, tipo, toda vez que alguém pergunta, porra, por que Batata com Cachorro? É, na verdade, foi assim, simplesmente, se originou de uma conversa no Facebook comigo e meu amigo Kaique, que faz parte do podcast também, que a gente dava nome às conversas e eu simplesmente coloquei, vou botar uma coisa aleatória com outro animal. Vai batata com cachorro. Acabou, aí foi isso. E, tipo, o nosso podcast, ele é um podcast basicamente... eu considero ele ser um podcast de humor, mas a gente fala bastante de cinema e de música, mas... Maneiro. A gênese dele foi ele ser de humor. Apesar de eu querer sempre falar de coisas que eu gosto mesmo, mas é isso. Ah, que legal. E pra quem quiser conhecer o Batata com Cachorro, qual é o endereço? batatacomcachorro.com. Aí, então, a gente vai deixar o link na postagem também, né, pra vocês quiserem conhecer direitinho. E é isso. Bom, mas, ó, apresentado o Estevão, vamos começar então a nossa gravação de leitura de e-mails. Vamos lá, espero que você goste, cara. Hoje tem muitos e-mails. Feedback sobre histórias de viagem. E é o seguinte, ó, vamos tentar resumir alguns e-mails que estão bem grandinhos. O primeiro e-mail é do Thales B, que ele fala assim: olá, galerinha do PXP. Me chamo Thales, tenho 21 anos e sou da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Olha aí, que legal, hein? Curti muito o podcast sobre V de Vingança e sobre Nostalgia da Infância Parte 3. E por isso queria relatar algumas historinhas da minha doce infância. E ele fala assim, rapidamente, ó, vamos lá. Ele começa a primeira historinha. Quando tinha uns 13 anos, eu e meus amigos tínhamos a perversa mania de infernizar o amigo José. Sempre tem um amigo, cara, pra infernizar. Que triste, viu? A primeira traquinagem foi escrever no cimento: José é gay. Sempre tem isso, cara. Não, claro, é óbvio. A primeira coisa que você faz com um amigo seu é chamar ele de gay, cara. E se com amigos e com irmãos. Se você tem um irmão, você vai chamar ele de viado. E no cimento ainda, cara. Não tem como. Você não vê aquela coisa fresca. Eu vou escrever, cara. Pô, vai ficar eternizado pra isso, pra sempre. Aí ele fala assim: e hoje deve estar até hoje no chão do condomínio. Caramba, viu? E depois as coisas foram evoluindo, tipo, ele era muito viciado em pipas. Pra vocês, o papagaio, sei lá, é conhecido como pipa, né? Também, conhecido como pipa. Mas aqui, resumindo a história dele, ele fala assim de que ele falou de uma aposta que eles estavam jogando pipa, né? E de que o cara era tão viciado de empinar pipa, né? Que ele fala assim: se a gente flagrar ele empinando uma pipa, ele tinha que dar 1,50 pra cada um dos amigos. Meu Deus, hein? E ele disse que ele tinha parado, só que não, ele tinha uma artimanha. Que ele diz assim que o amigo dele soltava a pipa exatamente às 8 da manhã do sábado, cara. Porra. Cara, que vício. E foi descoberto o flagra. E a galera falou assim: ó, que beleza, hein, ó. A gente flagrou, então não esquece de pagar 1,50 pra cada um. E não tem outra, ele pagou 1,50 pra cada um, cara. E desistiu desse tratamento de parar de empinar pipa. Meu Deus, hein, que vício. Mas ele fala também do José, cara. Esse amigo José, cada história também, viu? Ele também inventou de mijar na garrafa de gelo seco. Como assim, cara? Porra. Como se é uma garrafa de gelo seco, tá ligado? Aí ele fechou, agitou, jogou pra cima pra explodir e caiu debaixo de um carro. Puta que pariu, cara. Aí o desespero dele foi instantâneo, mesmo todo cagado de medo de explodir junto com o carro. Não, eu acho que ele tá falando uma garrafa qualquer com gelo seco dentro. É, deve ser, cara. Tipo, gelo seco é gás carbônico, né? Que é tipo... Exatamente. É o que dá gás a qualquer bebida, então tipo... Sim. Se vai balançar, vai explodir. Aí ele fala assim na merda que quase acontece: a garrafa foi parar debaixo do carro, ele meteu a mão na garrafa pra tirar debaixo do carro e segundos depois ela explodiu, cara. Quase ele perde a mão. Meu Deus do céu, que louco. Caralho, velho. Que isso? Aí sim, porra. Pra encerrar as aventuras, né, do José, ele fala assim que teve a vez que ele botou uma lagartixa morta dentro da garrafa d'água que o porteiro deixava pra galera beber depois do futebol. Velho, que puto, desgraçado. Esperamos o José chegar pra jogar futebol, só que não foi ele que apareceu, né? Um outro moleque de 8 anos que vivia atrás da gente. Aí assim, em vez do José beber água, cara, foi esse garotinho de 8 anos que bebeu. Meu Deus do céu. Bebeu água com vontade, com a lagartixa dentro. Ai, ai, ai. Foi inesquecível. Imagina a cena de desgosto do garoto, moleque, bebeu uma lagartixa lá dentro. Cara, que é isso? Aí ele fala assim: eu quero dar meu chute também. Acho que o tema do próximo podcast vai ser puberdade. Já digo, não é. O Estevão, ele também não sabe qual o tema do próximo podcast. Não sei. Você vai não acreditar qual o tema, meu Deus do céu. E desde já peço desculpas por ter ficado muito grande o e-mail. Valeu, galerinha, até a próxima. Cara... Pô, isso é uma parada tão aleatória assim quanto papo de óculos. Não, ó, eu vou contar, cara. Eu vou contar agora, ó, pra você. Olha, você não vai acreditar o tema. O título se chama Dia de Princesa. É a galera falando das coisas metrosexuais que eles vivem. Meu Deus do céu. Caralho, velho. Faz sentido? Vamos falar de, sei lá, creme, roupas que eles compram. Essas coisas, coisas de comida que eles se preocupam. Porra, não, o máximo que eu faço é passar condicionador, velho. Eu também, cara. Enfim, né? Bom, então valeu, Otales, pelo seu e-mail, cara. E esse seu amigo José realmente sofreu um bullying desgraçado, na boa. É, velho, eu nunca fui uma criança merdeira, tá ligado? Eu já fui muito merdeiro. Eu ficava em casa. É, o próximo e-mail é do Kleber Yamazata, e ele diz assim, como vai, pessoal do PXP? Sobre o podcast dessa semana, achei bem legal e informativo em certos aspectos. Eu nunca fiz uma viagem internacional, mas tenho muita vontade de fazer algumas, assim como a maioria das pessoas. Assim como a galera do staff, eu gostaria de ir pro Japão por questões nerds e conhecer um pouco a terra e a cultura dos meus antepassados. Ah, beleza. Com as dicas dessa semana, eu não consigo ter certeza de nenhum tema, mas vou tentar meu chute e acredito que seja sobre comerciais e propagandas. Essa é a única coisa que me vem à cabeça com a dica do Old Spice. Quanto ao resto das dicas, não me vem nada. Um abraço pra todos da staff e até semana que vem. Cara, eu já falei, as dicas realmente estavam meio difíceis, assim, não é tão simples de achar. O cara que conseguia acertar, pelo amor de Deus, o cara é bom, hein? Na boa, com aquelas dicas que foram dadas. As dicas que a gente deu foi Aknazi, lenço umedecido e Old Spice, cara. Pra ver, imagina. Imagina. Pô, mas peraí, o Old Spice é desodorante, velho. Então, Old Spice, do Terry Crews. Não é uma coisa metrosexual, todo mundo devia usar desodorante. É, mas não é como o Terry Crews lá fazendo propaganda, cara. Pau, pau, pau, pau, pau, ah. Caralho. Enfim, mas assim, realmente foi uma dica assim, a galera pra acertar, o cara é muito bom, viu? Na boa, na acertar na lata. Mas valeu pelo seu e-mail, Kleber Yamazata. Japão, cara. Eu também gostaria, por questão de antepassados também. Eu acho que vale a pena. O próximo e-mail é do Rodolfo dos Santos, que ele fala assim: fala galera, aqui quem escreve é Rodolfo Alves. Então esse cast sobre viagem me lembrou de uma viagem minha, onde fui pro carnaval e uma amiga me convenceu de ir na casa dela, próximo de onde estava curtindo o carnaval. Mal sabia eu que iria me arrepender disso. Chegando na casa da menina, eu e mais uns amigos que já tínhamos comido um cachorro quente muito suspeito na rua, estávamos com uma puta vontade de cagar. Ai, meu Deus do céu, cachorro quente na rua, no meio do carnaval. Vocês estão loucos, cara. Porra. Fudeu. Chegamos na casa e pra não ir direto ao banheiro, fomos fazer aquela média com a galera e tudo mais. Ficamos lá até a meia-noite e quando íamos pra casa, descobrimos que não tinha ônibus mais e a vontade de soltar um barro aumentou, cara. Ai, meu Deus do céu. Acabou que dormimos lá e na hora que bateu a madrugada, foi a hora de soltar quem estava nos matando. Eita, vai exorcizar aquele que tá incomodando, né? Já sei. Só sei que depois que eu fui, em seguida meu amigo foi, claro, bem depois de mim, o vaso entupiu. Puta que pariu, cara. Caralho, eu tava prevendo já que isso ia acontecer. Histórias de merda. E a descarga parou de funcionar, cara. Literalmente. E o papel acabou na vez dele. Puta, só piora a situação. Resumo da história. Acordamos de manhã, saímos de fininho e só deixando um bilhete e o vaso cheio de merda. Literalmente, viu? Não me perguntem como o meu amigo limpou a bunda. Cara, isso você não precisa saber, eu acho, viu? Realmente, cara. Isso aí é melhor só não perguntar pra ele. Tem coisas que um ser humano não deve saber. Fato. E aí vão umas dicas. Não tente pegar a filha do dono da casa que você esteja hospedado. Caramba. Cachaça não é água, principalmente longe de casa. E teste a descarga da casa antes de fazer o número 2. E veja se tem papel. Cara, eu sempre faço isso. Véi, não dá tempo. Se eu tô muita... Não, tipo assim, se eu tô com vontade de cagar, mas não, não tanto, aí sim, assim, aí dá, porra, aí eu até olho e tal, mas, pô, se eu tô, assim, aquele... Não dá pra segurar, velho. Não dá pra... Não olho também, não. Aí depois é tchau meia, tchau cuego, um dos dois. E assim, ele continua, abraços e continue com um ótimo trabalho, e acredito que o tema da próxima semana seja propagandas ou publicidade ridícula. Então, ó, Rodolfo, você também não acertou, cara, mas como eu disse, realmente é um tema difícil de acertar na lata, mas é um tema também tão maluco, cara, que eu duvido que alguém pensaria nesse tema também, né? Valeu, Rodolfo dos Santos. É, o próximo e-mail é da Camila Jacob, acho que é assim que é o nome dela. É Jacó, eu acho. É, ou isso, Camila Jacó. Sempre tem essa dúvida, cara, ninguém acerta. É, vai ficar no ar a dúvida. É, olá, seres consumidores de oxigênio do Projeto X Podcast. Sei que faz muito tempo que não mando mensagens, mas o que posso fazer? A vida não é feliz pra quem faz faculdade e curso de vestibular ao mesmo tempo. Ô, lembro dessa época. Eu vou chegar lá, eu tô chegando lá. Ano que vem, tô fudido. Gostaria de ter respondido nos últimos podcasts, em especial sobre o V de Vingança, que se tornou uma das minhas HQs preferidas depois que um amigo meu me deu de aniversário. Olha aí. É, pra mim também, depois que eu li. Muito bom. É muito bom mesmo. Ri muito com os temas de cotidiano, destaque para os nostalgias de infância, 3 e vida de merda. Sério, vocês são hilários e deixam o começo da minha semana mais insuportável. Não sei se isso já foi economicamente possível, mas adoraria um cast sobre Pokémon, que foi prometido há um tempo. Principalmente com a opinião do projeto sobre o XY. Olha aí, eu não garanto nada, não sei se sai. É, eu só joguei o Ruby, cara. Eu só joguei o Yellow, olha só. Então. Entre os pedidos, ainda maria um sobre Haikyuu. Sei que foi comentado no cast de animes que marcaram, mas ainda acho que ele merece um só pra ele. Legal. Shingeki no Kyojin é também um pedido antigo, mas ele é reciclado. Acho o anime muito bom e se for da vontade dos senhores que ele fosse feito, eu agradeceria muito. Olha aí, não prometo nada também. De animações ainda peço de Hora de Aventura e incluo Steven Universe. Olha aí. Oh. As referências dele são muito legais. Até o fato de que a criadora se inspirou no irmão mais novo para a personagem do Steven. A personalidade do Steven é algo muito único. Se não viram, procurem porque vale a pena. Vou procurar. É, eu já vi Hora de Aventura, Steven Universo não. Esse é legal. Eu gosto muito do Incrível Mundo de Gumball. Olha que maneiro. Ah, já viram a animação do Guilherme Del Toro, o The Book of Life? Ó, não é do Del Toro. As pessoas confundem muito, igual o Mama, que todo mundo falava que era do Del Toro, mas na verdade não, olha só a expressão, não é do Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro produziu, então, tipo, não é dele. É, não chamaria aqui com aquele nome ridículo que os tradutores BR colocaram. Que aí, em português, é Festa no Céu, se vocês não sabem. Velho, como assim, pô? Eu não assisti o filme, eu queria muito ver, mas eu acabei não vendo, porque por falta de dinheiro e de tempo. Mas, eu te entendo. Ele simplesmente se tornou um dos mais populares nas redes sociais americanas. A história é envolvente, personagens carismáticos e o melhor, ele não é racista. Pessoal mexicano que assistiram não se sentiram ofendidos em nenhum momento. Caramba, hein? Polêmica, hein? Espero também que cheguem a falar da volta do Digimon Adventures. Não sei ao certo, vai sair esse ano. Vocês têm alguma informação sobre ele? Sai em 2015. Não lembro quando vai sair em 2015, mas vai sair em 2015. Por último, vamos ao tema do próximo podcast. Pelas dicas, eu penso que será algo sobre virilidade, como ser homem e o que é ser homem nos dias de hoje. Ou simplesmente sobre temas adolescentes, como histórias de encrenca e etc. Cara, ela chegou bem perto, de uma certa forma. É. Foi pertinho, foi pertinho. Aqui irei me despedir, mando um beijo pras meninas, Seiji, Mugi, e um abraço pro resto da equipe. Continuem com o bom trabalho, aguardo ansioso pro próximo podcast. Olha aí, um beijo também pra Camila Jacó. E então valeu pelo seu e-mail, e assim, os podcasts sobre Digimon, não sei também, viu? Não dá pra aprender nada. E valeu pelas recomendações também que você passou. O próximo e-mail é do Alexandre Santos, que ele fala assim: e aí, galerinha do mal, atualmente comecei a tomar coragem e enviar e-mails para os podcasts que eu ouço, e hoje estava ouvindo o episódio 114 e achei muito bom. É do podcast de viagens, né? Bom, moro em Londrina, Paraná, tenho 23 anos e sou designer gráfico. No máximo, eu mesmo só viajei para Curitiba, Maringá e Assis, né? Tudo no Paraná, com minha banda de death metal. Fora isso, fiquei algumas horas no Paraguai, comprar moamba somente uma vez. Eita! Mas o motivo mesmo de eu estar aqui é para falar sobre o Tenshi Babaca, meu Deus. Ele foi muito babaca naquela podcast, cara. Ele lembrou muito meu irmão que está nos Estados Unidos há 9 anos. Olha, que bom, hein? E quando vem visitar a gente aqui no Brasil, só fica falando uma babaquice. É, eu sei como é essa sensação. Além de ficar misturando o português com o inglês, já nem sabe falar nossa língua direito. É estranho. Parece que aquele cara nem é meu irmão. Meu Deus, hein? Vendo o Tenshi e meu irmão sendo babaca assim, posso afirmar que nos Estados Unidos pode deixar você babaca extreme. Cara, não é só os Estados Unidos, não, cara. Sobre essa parada de ficar misturando português com inglês, não é só quem mora lá, não. Porque às vezes, quando eu quero falar uma coisa, eu esqueço como é que eu falo em português e eu só lembro inglês, tá ligado? Ah, eu também conheço essa situação. Isso é direto. Pra mim é direto. Eu fui pro exterior, cara, quando eu voltava, cara, eu tava meio zoneado pra falar português. Mas é maneiro, ainda assim, essa sensação. Mas então, valeu pelo seu e-mail, Alexandre Santos. E, cara, eu te entendo como é essa sensação. Mas aguenta, que com o tempo ele melhora, eu acho. Próximo e-mail do Rafael, 93.490. Pois é, cara. Podcast da inveja, nunca saí da minha cidadezinha, então não tem nenhuma história pra contar. Porra, caramba. Caralho, velho, porra. Na moral, o cara mandou um e-mail de 2 parágrafos. É sempre assim, cara. Bem que podiam fazer um podcast falando dos vencedores do concurso da JBC. Olha, se a JBC ajudar a gente, cara, a gente faria com todo prazer, na boa, cara. JBC, patrocina a gente, dá um desconto, sei lá, cara. Passa o mangá pra gente, a gente fala bem de vocês também. Olha, sobre esse e-mail muito curto e sobre o outro e-mail do cara que tomou coragem pra mandar e-mail, eu não mando e-mail pros podcasts que eu leio, porque a única vez que eu mandei um e-mail, os caras reclamaram que eu escrevia pra caralho e eles resumiram o meu e-mail, tipo, muito, assim, eles cortaram muito do que eu tinha escrito, aí eu falei, nunca mais mando e-mail pra ninguém, tá ligado? Cara... Desde então eu só comento nos podcasts. Olha, eu não reclamo de vir um e-mail gigante. A única coisa que eu reclamo, assim, e-mail bem escrito, por favor, que tenha pontos e vírgulas. Eu escrevo muito bem. Cara, porque a gente recebe cada e-mail, assim, sem ponto e vírgula, cara, que dá uma raiva. A gente não recebe tanto e-mail, por isso que a gente acaba nem fazendo leitura de e-mails no nosso podcast. Ah, sim. A gente não tem tanto e-mail. Mas, assim, não preciso nem de receber e-mail pra eu ver comer escrito errado assim, cara. Só eu ver o pessoal da minha idade, do jeito que eles escrevem. Dá raiva, velho. Dá raiva, sério. Dá raiva. Tá muita raiva. É, enfim, né? Bom, e o próximo e-mail é do Madison Kalil, né? Que ele já começa assim. Olá, pessoal do PXP. E espero não errar. Oi, Seiji. Oi, Madison Kalil. Sobre o cast, gostei muito e assim como todos os outros de história de... Foi um dos mais engraçados. E uma historinha minha bem rápida sobre viagem foi que... Minha última viagem de carro foi para um velório. Triste e tal. Eita. Mas o que pegou mesmo foi o tempo. 20 horas no total de viagem. Caramba. Eita, caramba. 10 de ida e 10 de volta. Ah, tá. Porra. Mesmo assim, caramba. Sei que pra vocês aí da staff não deve ser muita coisa. Mas, cara, eu tenho 13 anos. Aí eu pergunto, como eu sobrevivi as primeiras 4 horas? Cara, 10 horas de carro. Eu ficaria maluco. Na boa. Não aguento isso, não. Eu faço assim. Sempre quando eu vou viajar pra qualquer lugar que vai demorar muito tempo, eu baixo um monte de podcast e vou escutando. Eu faço isso também. Exatamente. Cara, mas eu nunca cheguei a 10 horas. Eu cheguei 3 horas e meia de viagem no máximo, eu acho. Eu não lembro qual foi a minha viagem mais longa, mas foi muito também. Mas não chegaram a 10 horas. É, de carro pra mim, só umas 3 horas, 4 horas de viagem no máximo. Porra. Mas assim, quando eu cheguei em casa, jurei que nunca mais sairia daqui. Bem, essa promessa foi quebrada 2 horas depois, quando meus amigos me chamaram pra jogar bola. Ei, maravilha, hein? Agora uma pequena sugestão, pra colocar na pequena lista de 10 km de cast futuro do PXP. Cara, 10 km, quantas horas ele precisa de podcast? Meu Deus do céu. Que tal um histórias de shopping? Nem precisam cogitar, foi só uma ideia. Cara, histórias de shopping tem um monte. Histórias de shopping deve ser engraçado, eu nunca pensei nisso. Deve ser as mesmas, eu acho, mas assim, tem um monte de histórias. Deve ser repetidas. É, eu acho que as histórias de shopping que eu só tenho só de quando eu me perdi quando eu era menor e só, tá ligado? Isso acontece. Fiquei chorando. Ah, e agora o chute para o podcast 115, que pra mim será de histórias de homem. Aí, cara, ficou quase isso. Ah, é. Sei lá, foi a única coisa que eu consegui pensar, cara. Muito obrigado por alegrar cada semana minha do PXP. Eita. É o seguinte, também, você tá quase perto lá, cara. Esse tema eu já falei, esse tema é maluco, cara, pra alguém acertar. Enfim, né? Mas, de qualquer forma, valeu, Matson Kali, pelo seu e-mail. E, cara, 20 horas de viagem de volta, cara. Puta que pariu. Nunca farei isso na minha vida, espero que não. Enfim, valeu. Próximo e-mail é do Ivanildo. Ei, Ivanildo. E ele fala bem assim, o tema do próximo podcast será sobre adolescência ou sobre bombas. Eita. É, sobre as dicas do podcast passado, na qual falei que o tema era o Mug, simplesmente achei porque mala, avião e farofas se relaciona a 1. Mala, porque vocês devem achar ele um mala. 2. Avião, porque deve ser um cara que vive viajando na maionese. 3. Farofa, porque ele deve ter feito alguma atrapalhada com farofa. Aí eu não sei, cara. Ah, e pra continuar assim, ele fala assim, ó. Espero que o Mug participe e o Seiji não. Cara, esse aqui é muito fanboy do Mug, viu? Ele é muito stalker também, viu? E ele reclama porque... Só porque eu não dei aquele meu tchau assim que ele achou estranho. No anterior eu não falei nenhum tchau gay. Porra, ô Ivanildo, você tá reparando em coisa estranha, na boa, viu? E assim, ele fecha. Por favor, uma campanha para mim e para o Mug cantarmos uma musiquinha juntos, né? Ivaldo e Ivanildo. Ah, não, cara. Eu mostrei isso pro Mug e ele ficou aterrorizado, cara. Não, cara. Na boa, faz isso não. O Mug cantando já não é legal. Imagina ele cantando junto, cara. Uma música sertaneja em conjunto. Porra, sertaneja. Porra. Enfim, mas valeu pelo seu e-mail, cara. E, não, você errou de vez. Aquele chute. Tava tudo errado. Vamos mandar abraços, né, para quem comentou, né, no podcast. Abraços para o Rafael Tara, para o Eduardo Maciel e para o Danilo Prechedes, ok? E para fechar esse caixa de entrada, falaremos das dicas. As dicas da semana passada que foram Akinase, Lenço, Umedecido e Yoji Spice. E é o seguinte, ó. Tudo tá relacionado a alguma coisa a ver com produtos de limpeza ou desodorante. E assim, é tudo relacionado a ser um metrosexual, o cara se cuidar, né, da aparência, ou tá bem cheiroso também, né? E é o seguinte, e é tudo a ver com esse podcast que foi lançado, Dia de Princesa, porque esse título já foi dito no podcast. Não quero ficar de novo, não. É maluco esse tema. Enfim, né? E pra fechar, as dicas da próxima semana. As dicas da próxima semana são Semente, Coração e Japãozinho. Repetindo, Semente, Coração e Japãozinho. Cara, pra quem conhece, vai saber. E pra quem não conhece, cara, sinto muito. Eu já digo logo, foi mais uma sugestão de um outro participante que contribuiu pro Catarse, no projeto do WeCast para Android. Então, ó, se vocês não gostarem, ó, não me critiquem. A escolha foi do cara, tá bom? Enfim. E então, ô Estevão, agradecer de novo a sua participação aqui e faça de novo o seu jabá, né, pra galera que te quer conhecer e o seu site. Bom, meu site, meu podcast é o batatumcachorro.com. Lá a gente costuma escrever coisa também. A gente escreve coisa séria, coisa idiota também. E, bom, a gente tem podcast pra todo mundo, tipo, pra todos os gostos. Mas a gente fala bastante de cinema e de música e de temas variados que a gente tá afim de falar. E, além disso, a gente tem muito humor nonsense, então... Isso que é importante, cara. Não, assim, cara, você tem que escutar o nosso podcast pra você ver que porra é essa, tá ligado? Porque é basicamente a mente de dois amigos de muito tempo que são amigos desde criança e que só falam bosta e não fazem nada sentido, tá ligado? É maneiro, cara, essa ideia. Então, a Batata com Cachorro, procurem lá, deixa link no post. E espero que, Estevão, você tenha gostado dessa participação, dessa leitura de e-mails. É, gostei, foi divertido. Então, agradecer você que contribuiu no projeto do WeCast para Android. E então, em 2015, teremos o WeCast para Android, assim como prometido. Faltam players bons para Android, podcast. É verdade. Tem pro iOS, né? Aí tem esse aqui para Android. Então, vai ser legal. Então, valeu por toda a sua participação. E então, encerramos esse caixa de entrada dessa semana. E nos vemos na semana que vem, galera. Então, valeu, obrigado. E falou, fui!